E aí, pessoal, aqui é o Nerópolis. E aqui é o Arthur. A gente vai falar hoje sobre Junitice, nosso primeiro podcast. Eu espero muito que dê certo essa porra. Junitice, né? É bom? É ruim? O que ele tem de especial? O que ele tem de diferente? Lançou na última temporada, né? Agora do ano de 2017. Terminou hoje, no dia 19 de dezembro. E eu e o Arthur aqui vamos tentar mostrar os pontos positivos e negativos do anime. Tanto para quem não viu ainda, quanto para quem viu e vê se você acha que tá de acordo também, a sua opinião. Eu já vou falando que vai ter spoilers aqui, mas a gente vai colocar um avisozinho quando a gente começar a falar de spoilers. Então, para quem ainda não viu, quando a gente soltar esse aviso aí, se você se importa com spoilers, pausa, vai ver e depois volta, assiste o podcast. Para quem já viu, né? Então pode ver ele completo. O anime, ele vem de uma light novel, certo? Essa light novel começou a ser publicada em 2015, após 2 anos, né? Em 2017, surgiu tanto a adaptação em anime, quanto uma adaptação em mangá. Começou um mês antes do anime, né? No caso, em setembro, no finalzinho de setembro. O importante dessa light novel, que é bom de apontar, é que o autor dela é o Nilsil Isin, que é o mesmo criador de Monogatari. Monogatari Series, né, que você fala. Isso, da série de Monogatari. Eu só li uma obra dele até hoje, em Light Novel, que é a história que ele fez pra Death Note. Que ele fez uma história de Death Note baseada naquela história da mulher do Rei Pember. Sim, sim. Ele também fez uma pra XXHolic, né, da Clamp. Isso. Engraçado, essa obra, mesmo que tenha sido escrita por ele e tal, você vê que ela é bem diferente. Se alguém já viu Monogatari Series, pelo menos um anime, você vai perceber que a adaptação desse anime do Junitice é bem diferente da proposta de Monogatari Series. Bem diferente mesmo. Tanto visualmente, quanto o diálogo entre os personagens, certo? Mas ele deixa alguns tracinhos de fantasia. Que ele cria um mundo que parece real, mas tem alguns personagens ali que parecem que vieram do mundo de fantasia. Isso, justamente. Visualmente, né? Principalmente visualmente. No mangá, com certeza, em Light Novel, você vai ter um destaque maior. Inclusive, se eu não me engano, a Light Novel, um dos personagens é abordado, a irmã de um dos personagens, em vez dela no anime, entendeu? Então, tem algumas coisas que são meio diferentes, são realmente diferentes do anime pra Light Novel. Mas isso não interfere, não. Eu acho que é até melhor você ter vários, tipo, e se esse personagem aqui fosse outro, né? Acho que é um ponto de vista importante aí que a gente pode notar e faz você querer buscar tanto a Light Novel quanto o anime e o mangá, né? Numa obra. A ambientação, ela segue, vamos dizer assim, um padrão de Battle Royale. Tem uma espécie de arena, né? No caso do Junitice, é uma cidade, certo? Eles não especificam que cidade é essa e tal, só que você percebe que não tem ninguém, só tem os personagens ali que vão participar do Junitice, mas que já existiu pessoas ali. O que aconteceu com elas, eles meio que deixam em aberto, né? Eles sugerem que foram mortos, foram retirados e tal, mas quando você vai acompanhando o anime, você vai continuar na dúvida do que aconteceu ali com a cidade. Parece ser um centro metropolitano importante, né? Tem hospital, tem tudo que uma cidade grande tem. E os personagens ficam com os recursos, né, que ali a cidade fornece. Então, tipo, é como se todas as pessoas ali foram removidas num passe de mágica, num estalo de dedos. Então, os hospitais funcionam, a energia da cidade funciona, tem comida na cidade pra dar em vender. E os personagens vão batalhar, né, nessa ambientação aí. Não foge muito disso. Na verdade, Não foge disso, né? Isso. Alguns dos guerreiros até utilizam a própria cidade como bunkers. Isso, Tem isso. Alguns que se escondem em estacionamentos, alguns utilizam cofres. É, porque a cidade, como ela é vasta, né? Então tem várias maneiras aí de você utilizar ela, que eu achei interessante também. Porque quando você tem um Battle Royale, é importante que a arena que esteja acontecendo Battle Royale, ela tenha alguma coisa que pode ajudar, né, os participantes, né? Faça sentido a arena ser ali. Então, por exemplo, se você pegar Battle Royale mesmo, o mangá de Battle Royale, o mangá japonês, o local onde acontece a batalha lá, as pessoas utilizam as casas, as armas ali, armas assim, né? Equipamentos de mexer com equipamentos agrícolas, por exemplo, eles utilizam os próprios veículos do local. E você pegar também aqueles filmes, que eu esqueci o nome agora, Jogos Vorazes, né? Também é um Battle Royale, né? Só que eu só vi o primeiro filme e eu sei que eu lembro, né? Acontece na floresta. Você também poderia usar a floresta a seu favor. Porque o importante do Battle Royale, além de você mostrar a arena, é você mostrar que ela faz sentido, né? Os caras não foram tacados ali e só vão utilizar o que eles têm, né? Porque perde um pouco daquela questão de se adaptarem ao ambiente que a arena tá proporcionando ali, né? A premissa que ele impõe logo no primeiro episódio é que ele vai seguir um estilo baseado em Battle Royale. Vão ter 12 personagens e o que sai vivo no final ganhou esse torneio. No começo, ele já apresenta todos os personagens logo de cara e já identifica que cada um deles representa um animal do horóscopo chinês. Isso. É importante lembrar que, assim, essa apresentação dos personagens, ela é bem rasa, né? O intuito do anime é em cada episódio ir apresentando cada personagem com um flashback um pouco melhor, né? Porém no primeiro episódio eles não deixam isso claro. No primeiro episódio eles começam a identificar uma personagem que no começo você não sabe qual é a intenção dela, mas como você tá vendo o ponto de vista dela, você percebe que o flashback dela vai contando todo o trajeto dela pra ser a campeã da família dela. Porque que parece, cada família escolhe um integrante pra poder participar do torneio. Cada família representa um animal e essa pessoa entra no torneio representando esse animal. Isso. Ao longo do torneio a gente vai vendo que, na verdade, ele é público, né? Entre aspas, assim. Você pode apostar em cada personagem ali que tá participando do torneio. Não é revelado a princípio quem são os apostadores. Tem os favoritos, o anime vai abordar isso mais pra frente. Tem personagens favoritos, sim. Que é basicamente quase todos os personagens ali, antes do torneio, eles já tinham um histórico de conquistas, né? De vitórias e tal. Por isso que eles são escolhidos pro Junitaisen, né? Porque as famílias, elas aqui no anime, elas meio que fazem serviços, né, pros países do mundo. Seja em guerra, espionagem. Isso é abordado ao longo do anime também. Vamos começar primeiro falando da Guerreira do Javali, que é a personagem que ela, no começo da história, a gente é colocado pelo ponto de vista dela. E até o momento a gente achava que ela era a protagonista. Isso. É importante lembrar agora que daqui pra frente é spoiler, né? Então se você não viu e quiser pausar, se você se importa com spoilers, esse é o momento pra você pausar o podcast e ver o anime e depois voltar pra terminar de ver o podcast. A personalidade dela. No começo, a gente, como tá vendo pelo ponto de vista dela, a gente não percebe o quanto ela é rancorosa. No momento que ela tem que chegar no ponto de encontro, onde tá determinado que vai começar o desafio, vai passando todo o flashback dela até o momento em que ela foi escolhida pra ser a representante da família dela. Nisso, é mostrado que a melhor guerreira era a irmã dela. E tudo que ela fez foi fazer a irmã dela ficar louca, a ponto de suicidar, pra ela tomar o lugar dela. Na verdade, era pra ela, como a irmã mais velha, né? Ela sempre treinou, né? Ela achou que a pedido do pai é pra ela ser, né, a nova escolhida do Junitaisen. É mostrar também que o pai dela ganhou um Junitaisen, né? Isso. Porque já é definido logo no início, como o pai dela já ganhou o Junitaisen, algumas coisas com relação ao torneio já é apresentada. Por exemplo, já existiram Junitaisen anteriores. E o Junitaisen acontece de 12 em 12 anos. Esse desafio que tá acontecendo é o 12º. Ele é o 12º Junitaisen. O anterior foi ganhado pelo pai dela, que era o guerreiro do Javali do campeonato anterior. Quando a gente acompanha o flashback dela, a gente percebe que a todo momento o pai dela pressionava ela pra ser uma pessoa, uma assassina fria, né? Uma guerreira fria, que não tem pena de matar os outros, pra que ela, quando fosse chamada pro Dinitais, pudesse ganhar assim como o pai dela ganhou. Só que ao longo do flashback dela, a gente vai percebendo que a irmã dela começa a superá-la, né? Começa a ficar melhor que ela. E aí, no final, né, na hora da escolha, qual das duas vai para pro Juni Tyson, a irmã mais nova dela é escolhida, e aí todo o objetivo de vida dela é quebrado ali, né, com essa escolha. Então ela fica, vamos dizer assim, pior do que ela já era, né? Nessa questão de pressão, ela percebe que tudo que ela batalhou ali para conseguir, questão de aprovação do pai dela e tal, foi pro espaço, né? E o pai dela, no final, escolheu a irmã dela. E aí a gente vê o que resultou isso, tanto ali nas cenas do Juni Tyson, quanto depois no flashback dela tentar meio que corromper a irmã dela, né? Pressiona a irmã dela de uma maneira, vamos dizer assim, viciada em matar, né? Quebra a mente da irmã dela. Quando ela chega no ponto de encontro, todos os personagens já estão reunidos, inclusive o Cobra, que já tá morto. Aparece a pessoa que tá realizando o torneio, parece ser muito misterioso, ele só passa as diretrizes que todos eles têm que engolir uma pedra preciosa. Ele parece ser, na verdade, meio que o apresentador, né, do Juni Tyson, né? Se a gente for comparar ele com outros Battle Royales aí que temos, ele é meio que o apresentador. Isso. No momento que eles comem essa pedra, ele já revela que essa pedra, ela é um veneno, e que todos eles têm 12 horas pra vencer o torneio. Se eles não vencerem, o veneno vai matar eles. Só a pessoa que vencer que vai receber esse antídoto. Então isso. Eles já têm 12 horas pra poder matar todos os outros e pegar essa pedra. Só no final, quem tiver as 12 pedras, que terá um desejo realizado. É importante lembrar que no momento que é falado isso, um personagem que, vamos dizer assim, é um dos personagens cruciais, né? Que é a macaca, ela resolve, né, propor um acordo, um trabalho em equipe, o que não faz muito sentido, né, pro que tá ocorrendo ali. A gente já começa a perceber a personalidade dela ali, né, de ser uma pessoa que não quer brigar a princípio, né? E a gente percebe que vários personagens ali levantam a mão quando ela fala, né, quem isso. Quer se juntar a ela e tal. Primeiro, é importante citar que quando ela chega, ela não conhece ninguém a não ser três personagens. Porque todas as pessoas que estão ali, elas são estranhas umas para outras, mas tem três pessoas que são famosas. É, porque elas participam de muitas guerras, né? Isso, que é a própria Javali, que ela é uma guerreira que participa de várias guerras. A macaca, que ela participa de várias guerras, mas acabando com as guerras, ela é uma pacifista, que ela termina guerras com as palavras. É, com acordos, propostas, né, vamos dizer assim. Isso. E o terceiro, que é famoso, é o Guerreiro do Boi, que todo mundo aumenta o hype dele gigantescamente. Porque todo isso. Mundo que olha pra ele fala que ele é o melhor guerreiro, que ele é o favorito de ganhar o torneio. E nesse momento, a Javali ainda comenta, né, mentalmente com ela mesma, que o que vai dar trabalho pra ela provavelmente vai ser só o boi isso, de todos ali. Ela acha que ela é a melhor ali. Isso, justamente. Até esse momento, né, a macaca já fez a proposta dela. E a gente percebe que a Javali não gosta dela, né? Só que você não sabe o motivo. Você já sabe que ela conhece, né? Tanto o boi quanto a macaca. Mas parece que é com a macaca ela tem alguma rivalidade. Mas que vai ser só abordado nos próximos episódios, né? A gente conhece um pouco melhor outro personagem. Que pra mim é um dos melhores personagens. Ele é aquele personagem que você olha e fala, mano, ele funciona desse jeito. Que é o coelho, né? Ele levanta a mão e dá um destaque a ele, e a gente percebe que foi ele que matou a cobra, né? Isso, na verdade, isso já fica claro desde a primeira vez que ele aparece, porque quando a Javali entra na sala, tá o cadáver do cobra, sem cabeça. E ele do lado falando que não foi ele, só com a espada dele sangrando. Com a espada suja de sangue, falando que não foi ele. E a gente já percebe que ele é meio psicótico, né? Ele tem algum problema de cabeça, né? A maneira dele se expressar, né, e até o mesmo jeito dele, como ele é apresentado, você percebe que ele tem algum tipo de problema mental. Parece ser um psicopata, no caso. E a gente também descobre, entre a cobra, né, e o dragão, eles têm uma relação de parentesco. Na verdade, os dois são irmãos, né? Mas parece que eles não se importam muito bem um com o outro, vamos dizer assim, né? Porque o dragão parece não estar se importando com o que aconteceu com o cobra. É, ele não demonstra nenhum sentimento por isso. Isso. E aí a gente já percebe uma coisa que vai ser meio que comum pra todos os personagens, é que não tem muito sentimento de afeto por ninguém ali, né? Porque a maioria já participou de guerras e tal, dando destaque aí pros três que o Arthur citou. Ela fala qual é o objetivo dela. Isso, isso. E pra eles fazerem um acordo, porque se juntar todo mundo, a pessoa que for campeã ressuscitar todos os outros 11, ninguém perde. Todo mundo sai vencedor. Isso. Entretanto, somente algumas pessoas que levantam a mão pra aceitar essa... Na verdade, acho que levanta bastante. Não, só algumas pessoas que levanta o boi, a... Boi? O cavalo. O cavalo, a galinha e o tigre levanta também. Não, e o rato. O rato levanta também e o coelho. O coelho só fica tentado. Ah, é. O coelho isso. Levanta a mão. Todo mundo abaixa. Abaixa, porque o coelho já mostra que ele não... Que ele não... É confiável. Acabou de matar uma pessoa, então... Se ele quiser se juntar por paz... Não é confiável. Não é confiável, ninguém confia nele. É, nesse momento o chão explode, né? Não sabe quem fez aquilo. A Javali, nesse momento, ela já percebe o que tá acontecendo, ela se ajeita lá e todo mundo basicamente foge dali. Porque isso acontece exatamente no momento que todo mundo abaixa a mão, a macaca propôs, né, o tratado. Então fica muito suspeito, então... Todos os personagens que estão ali, eles desaparecem, basicamente. Só fica a Javali e o Coelho, certo? E aí a gente percebe uma coisa que eu acho interessante no Johnny Tyson, no anime em si. Que os personagens, eles são fortes, sim. Mas a regra aqui é, você deu bobeira, você morre. E também é apresentado que os personagens têm poderes. E que o poder da Javali é o poder de não precisar recarregar a arma dela. Isso. Ela tem duas armas... De munição infinita. E a gente percebe que, na verdade, o conceito dela foi apresentado para o público, né? Que ela era mais forte. Na verdade, é uma baita de uma mentira, né? Se a gente for pegar o que acontece logo em seguida. Porque ela vai lutar contra o coelho, né? E o coelho acaba matando ela porque ela meio que menosprezou ele. Assim, ela também não conhecia o coelho, né? É, mas ela achar que ela era uma das mais fortes, né? Sem levar em consideração isso. É, mas uma coisa também que vai... se repetir muito nos próximos episódios, é que como existem personagens desconhecidos, ninguém sabe qual é o poder dele. Isso. Isso dá uma reviravolta na batalha, que é o erro dela, que ela acha que vai matar ele direto, e do nada, o cadáver do cobra mata ela. Justamente. Porque é revelado que o coelho é um necromancer. A partir daí, você já elabora que assim que ele matar alguém, né, ele vai transformar a pessoa em cadáver. Tanto que ele faz isso logo em seguida que ela morre, ela já vira um cadáver pra ele, né? É, ele pergunta se ela quer ser um amigo dele. É, que ele sempre vai repetir essa pergunta. Ele aparentemente tem algum problema em ser sozinho. Isso, infelizmente, não é muito abordado, né? Mas o principal objetivo dele é fazer todo mundo amigo. Só que o amigo dele é transformar a pessoa num cadáver, né? Pra meio que se juntar a ele, né? Yes. E ao longo dos episódios você vai vendo que ele consegue controlar os cadáveres como se fosse ele mesmo. Isso. Yes. Aí o personagem que era o nosso ponto de vista no primeiro episódio inteiro acabou de morrer. Já morre no final do primeiro episódio. Então você já termina o primeiro episódio sem saber nada. Expectativa pro segundo tá muito alta porque você simplesmente não sabe o que esperar. Isso, e aí ele já pula pra outro personagem na visão dele. E o interessante, quando eles fazem esses pulos, é que algumas histórias de alguns personagens são conectadas. Então você acaba pegando um pouco de cada personagem, mesmo já tendo passado o episódio, abro uma aspas bem grande, um episódio dele, né? Daquele personagem específico, como por exemplo a do Javali. Apesar dela morrer no primeiro episódio, você vai vê-la em flashbacks de outros personagens, principalmente o da macaca, né? Mais isso. Pra frente, né, você vai descobrir o porquê dessa rixa. E aí a gente vai já pro segundo episódio, né, que é abordado o ponto de vista do cachorro, né? Do cão, isso. E que... a gente descobre que tem ele personagens tá lá que eles têm meio que poderes que podem anular o veneno, né? Já deixa isso em aberto também. Já é revelado que o poder do cão é gerar veneno. Isso. Não tem nada a ver com cão, porque cão não tem veneno, mas a gente considera porque história pede. É, e também você vai percebendo ao longo dos episódios que a cada episódio ele tem um nome, né, fazendo referência ao o próximo personagem. No caso, o horóscopo daquele personagem. Por exemplo, o cão, né, tem um episódio do cão que fala sobre a questão de uma mordida... do cão pode ser venenosa e tal, e ele também cita isso. O episódio da galinha também fala que bicada de galinha pode não doer muito, mas várias doem. Cada episódio eles colocam uma frase que você tem que interpretar pra meio que entender o que vai acontecer, né? Porque uma das coisas que o anime tenta fazer é você olhar o ambiente, o que tá acontecendo ali, mas pensar que aquilo que tá acontecendo ali pode ter uma reviravolta a qualquer momento que vai te pegar de surpresa. O que tá ali não necessariamente é o que vai acontecer. Você não consegue prever, entre aspas, o que vai acontecer. É, até esse segundo episódio, você acha que você não vai conseguir prever. Isso mesmo. Acontece uma coisa, isso é uma das coisas que eu acho que ficou muito ruim no anime. Mas a gente vai falar lá mais pra frente. Voltando no cachorro, a gente percebe que, além desse poder, ele consegue sentir, né? Ele tem um olfato avantajado, exatamente porque ele parece ser um cachorro. É. Ele é um dos personagens mais estranhos, porque ele quebra uma regra. Ele parece um humanoide, né, na verdade. Ele parece realmente um cachorro. É. Tem personagens que eles parecem uns animais. Por exemplo, a guerreira do tigre, que ela tem orelha de tigre, mas depois é revelado que, na verdade, ela só usa uma tiara com essa orelha. Uhum. Tem o coelho, que tem orelha de coelho, mas, na verdade, também é uma tiara. Uhum. Porém, o cachorro, ele é realmente um cachorro. E mais pra frente, tem um episódio que eles até fazem piada com isso, que ele fala que, ah, não, eu pareço um cachorro. E é difícil isso no meu emprego. O que já deixa o mundo um pouco mais diferente, porque ele é um cachorro e ele é aceito pela sociedade. Então já é um mundo em que você ser um cachorro é normal. Entre aspas, você ser meio que um humanoide, né? Vamos colocar assim. É um cachorro antropomorfo. O que já é mostrado alguns traços de personalidade dele. Porque o plano dele é se esconder no estacionamento. Isso. E esperar muito tempo, porque como tem personagens que são muito perigosos, por exemplo, ele já define que o boi, a macaca e o coelho são os três mais perigosos, ele define que ele vai se esconder e deixar eles se matarem. Quando passar muito tempo e ele perceber que já tem poucas pessoas só, ele só sai e mata o resto. Esse é o plano dele, já mostra que ele não é um guerreiro a sangue frio. Ele e não que é resolve tudo na porrada, né? Que resolve tudo na porrada. O que mais pra frente vai ser importante, porque é mostrado que ele tem uma filha. Ele não é um guerreiro igual os outros que só pensa em matar. Ele é uma pessoa que trabalha e... Ele tem uma vida fora... Vida fora do... Dessa do ambiente de matança, né? E aí a gente... Enquanto ele tá elaborando esse plano... Ele tá escondido, aparece a guerreira da galinha. Ela parece que ela tá contra a vontade dela participando do jogo. Porque ela é nova e ela tá usando uma roupa muito fetichizada. E ela tá aparentemente desconfortável com a roupa que ela tá usando. E ela parece ser muito fraca, né? Ela parece ser covarde também, né? Que é interessante, né? Porque o signo dela é da galinha, né? Isso. Porque ela deveria ser a medrosa, mas na verdade o medroso é o cachorro. É. E ele pensa em usar ela como uma ferramenta. E como ele faz veneno, é revelado também que ele não faz veneno só pra cura. Pra matar, né? Ele faz um veneno que pode mudar os seus aspectos físicos. Isso. E ele faz um trato com a galinha de aumentar temporariamente a força dela pra poder usar isso pra vencer os outros guerreiros. É, porque o poder da galinha, né? Por que que ela acha o cachorro? Ela consegue controlar pássaros, basicamente. É, tem a visão dos pássaros. Ela conversa com ele e ela tem a visão deles também. É, meio que telepatia, né? Ela tanto vê por eles quanto mandar eles fazerem algum tipo de coisa. E ela segue o cachorro. Ao longo que ela conversa com o cachorro, ela vai falando que ela tem visão de vários personagens ali, que alguns estão na parte de cima, né? Na rua mesmo, por exemplo, o coelho. E o coelho é o mais visível, porque a estratégia dele foi, como ele tá dominando o corpo do cobra e da javali, ele simplesmente tá andando na rua com os dois cadáveres e ele quer encontrar alguém pra matar. Isso. Esse é a estratégia dele inteira. E a galinha sabe disso porque ela tá com os pássaros na rua. Ela também consegue... sabe a localização do boi, né? Também. Isso. Mas eles nem cogitam em chegar perto do boi, porque é mais uma pessoa falando que o boi é muito bom. O cachorro realmente acha, né? Apesar do poder dela ser meio, vamos dizer assim, inútil, né? Ele percebe que com aquilo ele pode, pelo menos, ficar longe dos problemas, né? Dos personagens mais problemáticos. O plano dele, a princípio, era aumentar as habilidades dela pra meio que usar ela de isca. Pra tentar matar alguém, por exemplo. Isso, porque ele pode usar ela como ferramenta. Ela luta com algum personagem, se ela matar... Ele saiu no lucro. Se ela morrer, ele também saiu no lucro. Ele também saiu no lucro, porque é um personagem a menos que ele tem que matar no final. E aí a gente percebe uma coisa que vai se repetindo em todos os episódios. É a questão de um dos guerreiros, né? Que é o rato. É, o cachorro, ele pergunta sobre todos os guerreiros, onde eles estão e tal. Ele menciona o rato e aí a gente percebe algo estranho, que a gente também já percebe no primeiro episódio, mas você acha que... passa despercebido. Alguma coisa irrelevante, que é que aparentemente alguns personagens, até aquele momento você só vai ter a visão de três, né? Aparentemente os três personagens que até agora apareceram conhecem o rato de algum lugar, mas ninguém sabe de onde. Já viram ele em algum lugar. Eles têm esse sentimento. E eles comentam isso. Ah, ele pergunta, e o rato? Ah, eu não sei onde ele tá, mas eu acho que eu já vi ele em algum lugar. E ele também, ele sente esse sentimento, né? Isso é estranho, muito estranho. Você começa a questionar isso. Porra, então será que ele também é alguma pessoa famosa, alguma coisa do tipo? E aí ele aplica, né, o veneno nela. Nesse momento, o cobra, junto com o coelho, eles se dividem e deixam a javali no meio da rua sozinha. O cachorro percebe a oportunidade de usar o veneno na galinha pra ela matar essa personagem que tá morta, mas ela ainda tá representando ameaça no jogo. Ele propõe a ela colocar o veneno nela pra ela ficar temporariamente super forte, ir lá matar a javali e voltar. Só que quando ele coloca o veneno nela, a primeira ação que ela faz é matar ele. Segura a cabeça dele, explode a cabeça dele. Exatamente. E aí termina o episódio, né? Termina o episódio e a pessoa que você estava no ponto de vista morreu. E aí você percebe, tá bom, no primeiro episódio a gente tava vendo a javali e ela morreu no final. Isso. Segundo episódio a gente viu o cachorro e ele morreu no final. No preview do terceiro episódio já falava que era a galinha. Isso. Então você já deduz que o próximo episódio vai ser focado na galinha e ela vai morrer no final. Até esse momento a gente só tinha uma suspeita. Isso. Que isso iria acontecer. Quando chega no terceiro episódio, ele é focado na galinha. Fora que, até esse momento, eu costumo ver a abertura e o encerramento do anime apenas uma vez. A não ser que eu note que alguma coisa pode ser mostrada ali naquele encerramento, naquela abertura. O grande problema que eu acho que quebra um pouco da expectativa de quem tá vendo Junin Tyson é ver o encerramento, cara. Porque o encerramento, ele é um baita de um spoiler. Convenhamos que isso ficou muito, muito chato. Você já sabia o que ia acontecer. Se você olhar a ending de Junin Tyson, você sabe exatamente o que vai acontecer em termos de quem vai morrer. Quando eu tava assistindo, eu fiquei com a esperança de que em algum momento eles iam quebrar a expectativa e ia matar outro personagem. Justamente, porque o que acontece em um episódio, que é eu acho que é o episódio 4, né? Eles dão um foco e um personagem ele não morre. Foi nesse momento que eu falei, olha, pode ser que isso aqui seja uma maneira de enganar o público meio que esperar um hype de alguma coisa, né? Já tem meio que ter certeza. E eles cortam essa expectativa pra dar mais ainda, você se sentir ainda mais interessado, né? Porque seria muito foda se eles fizessem isso. Eu ia falar, porra, quer dizer que não é assim que vai acontecer? Não, então agora eu tenho que ver e prestar bastante atenção, porque tudo pode acontecer agora. Todo mundo pode morrer, entendeu? Isso. Só mas que não acontece. Voltando na galinha, ela usa os pássaros e mostra que ela não só consegue ver o que os pássaros estão vendo, mas ela consegue controlar isso também. Isso. E ela manda todos os pássaros no cadáver da javali, que é uma cena que eu gostei demais. Mostra a javali atirando em todos os pássaros e os pássaros rodeando ela e ela matando um por um. E mesmo assim, alguns conseguem acertar ela e a galinha consegue ganhar da javali na bicada. Que isso, eu lembro. Que é o nome do episódio, né? Que faz referência a isso, né? Uma bicada. Algumas bicadas, se não me engano, de galinha podem não doer, mas várias podem ser fatais. Que faz referência justamente a isso, porque, assim, a galinha, apesar dela aparentar fraca, né, a princípio no episódio 3, a gente percebe que o poder dela é bastante, vamos dizer assim, roubado, né? Ela basicamente pode estar do outro lado da cidade e mandar os pássaros atacarem outro guerreiro. O poder dela parece ser roubado até aparecer o coelho. É. Porque o coelho, vamos deixar isso mais pra frente, vamos seguir o episódio até chegar na parte do coelho. Isso. Depois que ela vence a javali, ela percebe, usando pássaro, né? Os pássaros, que a macaca e o rato estão escondidos No esgoto. Então ela desce no esgoto, encontra a macaca. Como ela sabia que ela tinha proposto aquele acordo de paz, ela já chega e começa a conversar com a macaca. Nisso, ela, depois de uma conversa, ela tá disposta a matar a macaca. A macaca só na conversa consegue fazer ela desistir de matar e ela simplesmente virar as costas e ir embora. E aí, novamente, a gente tem outra suspeita em relação ao rato. Porque enquanto eles estão no esgoto, você percebe que eles estão ali já há bastante tempo, ela e o rato. O rato seguiu ela, né? Na verdade, eu acho que ela salvou o rato, né? Levou ele junto. Porque eles estavam meio que próximos ali quando a bomba explodiu no andar onde começou o Johnny Tyson. E a gente percebe que o rato, às vezes, ele começa a falar como se ele conhecesse a macaca. E a macaca também, ela fica com a impressão, ela não fala isso pra ele, mas ela pensa consigo mesma que também já viu ele. E aí, mais uma vez, bate na tecla que tem alguma coisa muito estranha. Uma coisa que deixa clara também é que ele quer saber qual é o plano dela. Isso. Isso, que ela fala que tem um plano pra que todo mundo saia ganhando no Johnny Tyson. Isso, que não é o mesmo plano que ela tinha falado no começo. Isso. É um plano que se ela colocar em execução, todo mundo sai ganhando, mesmo as pessoas não querendo. Mesmo as pessoas não se juntando a ela, ela tem um plano. Isso. Que ele pede pra ela falar e ela não fala. E ele fica inculcado com isso, porque ele quer saber qual é o plano dela. Até o momento a gente não sabe o porquê que ele quer saber esse plano. E aí a galinha chega, aí, né, pra conversar com eles, né? Isso, ela chega e começa a conversar com a macaca. Depois de uma conversa em que parece que a macaca manipulou a mente dela e que ela perdeu toda a vontade de matar, ela simplesmente sai do esgoto, né? Ela simplesmente sai, desiste. Ela desiste de matar e sai do esgoto. Ela vai procurar a próxima vítima. E isso é muito estranho, porque o flashback dela mostra que ela é uma assassina profissional, que ela se infiltra em algum lugar. É, usando exatamente essa aparência infantil que ela tem. Isso, ela se passa por uma pessoa frágil, né? Isso, então ela engana todo mundo e mata na traição. Isso, e o histórico dela mostra que ela já fez várias vezes. E ali ela chega e desiste, né? Enfim, muito estranho. Você passa a achar que a macaca ela tem algum poder estranho. E aí, relacionado a isso, né? De você meio que controlar pela lábia, né? Alguém. E aí, quando ela sai do esgoto, quem ela encontra? O boi. E o boi fala isso também. Ele percebe que a galinha conversou com a macaca e a macaca mudou a mente dela, o tanto que ela hesita. E é esse momento de hesitação que ele mata ela. É. Que ela não revida, ela não mexe, ela simplesmente fica parada e deixa o... Na verdade, ela tenta revidar, né? Ela tenta revidar. Só que ela fica pensando demais e de tanto ela pensar, o boi já matou ela. E nisso o boi fala, olha, esse desejo que você tá tendo agora de proteger alguém, ele não é seu, é de outra pessoa. Ou seja, ele está se referindo à macaca. Você passa a pensar que a macaca tem algum poder relacionado a isso, né? Porque, pelo histórico da galinha, né? Dá a entender que ela jamais iria fazer alguma coisa do tipo. Só que a galinha, nos pensamentos dela, acha que a droga que o cachorro injetou nela está fazendo isso com ela, né? Porque o cachorro fala que aumenta não só as habilidades, mas também questão de sentimento, tudo fica mais intenso, né? Então ela acha que é a droga e tal, mas ela não tem certeza. Ela fala isso meio que confusa, ela tá muito confusa nesse momento. Ela fica parada, né? Mas numa posição que meio que não vai deixar o boi passar. Só que não adianta, né? Ela tenta pensar, né? Cogitar na possibilidade de usar os pássaros. Só que você descobre que os pássaros, eles têm uma fraqueza que é... Ela não pode mandar eles atacar em alguém quando eles estão já saciados, porque eles comeram literalmente a javali no começo do episódio. Então ela fala que não pode chamar eles porque eles já estão cheios. E aí ela acaba sendo morta pelo boi. E aí acaba o episódio 3, né, com ela refletindo sobre tudo aquilo e o boi, né, continuando a vida dele em busca de matança. E você fica mais ainda com hype em cima tanto do boi, né, quanto da macaca e até mesmo do rato, né. Com ele também, né, mas mais nesses três personagens que eu falei antes, porque eles são mais apresentados nesse episódio. O boi porque ele matou alguém muito fácil, né? É, o boi na verdade tá sendo construído essa mitologia em cima dele desde o primeiro episódio, que ele é muito bom e que ninguém pode dar de cara com ele. Se der de cara com ele, ele mata. O tanto isso, que isso. Todos têm o seu lema e o lema dele é matando imediatamente. Acho que é matando, acho que é matando tudo, não? Não, matando tudo é o do rato. Que é algo que ficou sem explicação. Que a gente vai comentar quando chegar no episódio do rato. Isso. Que, na verdade, o lema dele tinha que ser morrendo tudo. Aí, termina o episódio, né? E vamos pro episódio 4. Nesse momento, você já acha que você já sabe o que vai acontecer. Isso. Porque tanto a Andy... O episódio que é focado no personagem, isso. Ele morre no final. E na Andy, o quarto personagem, logo após a guerreira da galinha, é a guerreira do macaco. Isso. Então você já acha que esse quarto episódio, que é focado na macaca, ela vai morrer no final. Você acha isso. O episódio já começa mostrando ela treinando. O poder dela é transmutação. Que é um poder roubado, né? Na verdade... É roubado que ela não usa. Ela praticamente só usa esse poder, que no episódio é revelado que quem explodiu a sala no primeiro episódio foi ela. Isso. Porque ela sentiu que alguém ia atacar. Apesar do poder dela ser extremamente roubado, o que deixaria ela páreo a páreo com o boi, né? Porque essa questão de transmutar, ela meio que pode retirar uma parte, né? Por exemplo, de uma rocha, né? Acho que é até mostrado ela fazendo isso, né? Isso. Ela retira meio que uma parte da rocha, bem no meio, né? E ela simplesmente retira aquilo. Então ela pode fatiar um ser humano facilmente. Só que não, ela tem um princípio, né, de ensinamento diferente que ela aprende com os mestres dela, que também é uma coisa, já mostra outra coisa fantasiosa do anime, que parece ser comum. Existem meio que humanoides, né, tem... aparência de animais. Aparência de animais e tal. E os três mestres dela são três macacos. Que fazem referência àquele conto do macaco surdo, do cego e do mudo, né? Isso. E você percebe que eles falam também, e tem roupa, usam roupa, ou seja, eles são... tipo a gente, só que animais, né? Então, você fica se questionando isso também. Até o final não explica o porquê desses personagens que parecem animais. Mas, seguindo na história dela, ela é uma pacifista que ela entra em guerras e simplesmente acaba com as guerras. Ela faz os dois lados pararem de batalhar. Porém, o rato começa a questionar ela, porque mesmo ela terminando a guerra... os civis saem prejudicados. Em todos os casos, os civis saem prejudicados. E ele pergunta por que ela continua acabando com as guerras, mesmo sabendo que no final, o que ela fez não mudaria o resultado final. Alguém sairia prejudicado de toda forma. E ela, no flashback dela, a gente percebe que isso realmente acontece, né? Porque o flashback dela se foca em uma guerra específica que ela tá participando. E a gente percebe como ela age, né, pra causar o fim da guerra. O que ela faz? Ela meio que utiliza de questões políticas mesmo, né, ela analisa, né, na verdade, todo o ambiente da guerra, por que ela tá acontecendo, e descobre uma maneira de parar ela com questões políticas, né, porque a guerra que é mostrada são entre dois países, que não fica claro quem começou a guerra. É uma questão de territorial, que eles estão brigando, mas não fica claro quem que começou matando quem. Um fala que foi eles, e eles só retalharam o que aconteceu, mas ela não quer saber. Então, ela utiliza de um argumento de revolta, né? Ela promove uma revolta e a guerra, entre aspas, para. Só que aí, entra no que o rato falou, né? Que mesmo ela parando uma guerra, no final, todo mundo sai prejudicado, porque aconteceu logo em seguida. Um dos países acabou com a rebelião, né? E prendeu, fudeu todo mundo, né? Não só prendeu, com certeza matou um monte de gente. E a rebelião que ela causou foi entre pessoas tanto de um país quanto de outro. E aí no final ela percebe que tudo que ela fez não adiantou pra nada, reforçando mais ainda o que o rato tinha falado. E aí também é mostrado outra coisa a respeito tanto dela quanto dos personagens, é que ela também tem uma vida fora de guerras. Ela tem até um namorado, né? Ou é marido? Não? Isso. Ela tem um namorado, mas que ela larga ele de vez em quando pra poder... Isso. De vez em quando não, na verdade muitas vezes. Pra poder entrar na guerra e acabar com a guerra. E aí o rato faz o questionamento pra ela, que é: o que você faz com as pessoas que morreram? Porque você acabou com a guerra, mas pessoas morrem. E ela fala que ela convive, tem que conviver, né, com isso. Ela tem que conviver com isso. As pessoas que morrem por consequência dos atos dela, mesmo ela não conseguindo... Ela tenta salvar, mas algumas pessoas acabam morrendo da mesma forma. E ela tem que conviver com isso. E acaba o episódio por causa que mostra um pássaro lá no esgoto. Só que é um pássaro... zumbi, né? Zumbi. Nisso, já percebe que ela foi encontrada pelo coelho e ela e o rato começa a sair desesperado. E quando eles saem do esgoto, a primeira pessoa que eles veem é cobra com a espada do coelho, que já atacam eles de início. Como você já percebeu que tá seguindo uma regra de o personagem morrer no final, e esse já tava no final do episódio, então naqueles milésimos de segundo em que ela tá saindo do bueiro e que você vê a espada descendo, você já acha que ela vai morrer, ela consegue desviar e ela dá de cara com o coelho. E ela para, ela e o rato de um lado e o coelho e o cadáver do cobra do outro. Lembrando que o cadáver do cobra tá sem cabeça, né? Sem cabeça. E aí, acaba o episódio e não morreu ninguém. Nesse momento, inclusive quando saiu esse episódio, na semana que saiu esse episódio, eu e o Arthur comentou que, falou, cara, não, eles quebraram, né, uma expectativa muito grande. Ou seja, a gente pode deduzir que no próximo episódio, né, pode acontecer qualquer coisa. Qualquer coisa pode acontecer. No próximo episódio já mostrava que seria focado no Guerreiro da Ovelha. Isso. Guerreiro da Ovelha? Isso. Cordeiro? Acho que a ovelha tava na tradução. É, ovelha. Eles então, falam ovelha. Se o próximo episódio seria focado em outro guerreiro, talvez vocês pularia a sequência? Quem sabe? A gente chegou no quinto episódio, focado no Guerreiro da Ovelha. Já começa mostrando a passado dele. Isso. Que ele era um campeão. Ele foi o campeão de um dos Junitais anteriores. Exatamente. E a gente percebe que ele é um personagem que ele não é forte. Ele não tem um poder muito foda. Ele só é esperto. E a experiência dele. Isso, ele é também tanto experiente e esperto. Como ele ganhou o primeiro Junitaisen, que tinha algo espacial, ele simplesmente deixou todo mundo na base espacial, colocou uma bomba e saiu. Ele simplesmente matou todo mundo, de uma vez só. E aí a gente também vê os apostadores, né? Eu acho que pela primeira vez. Isso. Já é definido que os apostadores, quando chegarem, só tiverem 6 personagens isso. vivos, eles vão definir as apostas. Mas entende? A gente já percebe que eles já estão com hype pra alguns personagens específicos. Isso. São os mesmos 3 que os próximos personagens no jogo estão temerosos, que é o boi, isso. a macaca e o coelho. Isso. 2 por fama e 1 pelo que ele tá mostrando dentro do jogo mesmo. Isso. Só que aí a gente também percebe, não sei se é nesse episódio, que um dos apostadores fala que o cavalo também tem chances, né? Pelo que ele é. E aí você se... Eu não lembro se é nesse episódio ou no próximo. Mas enfim. Ele mostra quem são os mais fracos. Em ordem, são... né? Isso. Que os mais fracos são a do tigre, o irmão dragão que ficou, porque ele só é favorito caso ele esteja com... Caso ele forme dupla com o irmão dele, como o irmão dele for o primeiro a morrer. Já era. Não, já era, ele é um dos mais fracos. E o terceiro mais fraco é o do rato, que ninguém conhece. Ninguém nem sabe quem ele é. E ele não fez nada no jogo inteiro. E ele trata ele como uma coisa irrelevante. Tanto que na aposta ninguém menciona ele. Só fala que ele é o mais fraco e só. Ninguém quer saber dele, né? Basicamente é isso. E aí você fica se perguntando, porra, mas todo mundo acha que conhece ele, mas ele é considerado mais fraco, o que será que tá acontecendo aqui? Mas como o episódio é focado na ovelha, a gente vai vendo o passado dele, e a gente também percebe que ele tem uma família, que ele tem uma vida fora do Junitaisen. Isso. Que ele teve uma vida, vamos dizer assim, de mercenário, né? Antes de entrar no Junitaisen. Planta bombas, vende armas, e quando ele entrou no Junitaisen, ele era procurado, ele não conseguia ficar com a família dele, porque ele era muito perigoso ele ficar com a família dele, tanto que o desejo dele foi ver a neta dele. Isso. E aí a gente também vê que não necessariamente você tem que ser nascido em uma família pra participar dela. Ele entra na família, ele é o genro, e mesmo assim consegue um posto como campeão da família e entra no Junitaisen. Ele é campeão e o desejo dele é ver a neta. Ele fica com a neta dele até entrar nesse torneio atual. Isso. E ele nem era o campeão pra entrar nesse torneio atual, mas ele simplesmente quis entrar porque ele queria provar que ele ainda era útil e que a experiência dele ia ser o diferencial. É, porque até aquele momento ele sobreviveu usando, né, a astúcia dele, a experiência dele com questões de, seja vender armas, que ele era basicamente um contrabandista, né? Cada personagem ali, ele tinha meio que uma função, vamos dizer assim, em uma guerra, né? Por exemplo, a javali era meio que uma frontline, vamos dizer assim. Entrava com um mercenário e matava todo mundo. O boi também. Ele era mais como um traficante, né, de armas, né? As pessoas nem viam ele. É. Ele simplesmente ganhava e as pessoas nem sabiam da onde, como elas tinham morrido. E tanto que é mostrado nesse episódio que a macaca explode o andar porque uma pessoa queria matar ela. A pessoa que queria matar era o guerreiro da ovelha. Isso. Que ele ia matar todo mundo de uma vez só. Ele simplesmente já tinha bolado o plano que ele simplesmente ia ganhar no começo mesmo. Isso. Quando todo mundo tá ouvindo as regras, tá definindo qual o caminho seguir, ele já ia matar todo mundo e ser o campeão. Isso, e ele mostra também, ele não engoliu a gema, porque ele é esperto, né? Ele percebeu que tinha alguma coisa errada. Então ele tá livre, ele pode simplesmente esperar todo mundo morrer, né? Que é o que ele tava pensando em fazer, ele cogita isso, porque ele, basicamente, ele é o único. Ele não tem limite. É. Ele ficar o tanto de tempo ele quiser. Isso. E aí mostra que ele também é um excelente taticista, acho que é assim que se fala. Ele pega os bonequinhos de cada guerreiro, né? E meio que vai analisando. Ele não sabe ainda quem são as pessoas que morreram, ele só acha que morreu até agora foi o guerreiro da cobra. Isso. E ele meio que usa os bonecos, né? Não, esse aqui vai me dar mais trabalho e tal. Ele vai organizando meio que um campo e uma tática pra lidar com eles. Quando ele percebe que o boi, né? E ele define, quando ele tá com os bonecos, que o guerreiro mais fraco é a tigre. É, que ele nem conta o rato, né? Se a gente... ele nem conta o rato. Isso. Porque ele não sabe, ele coloca ele como uma incógnita. Mas ele define que a tigre é a mais fraca. E o Boi acaba encontrando o rastro dele nessa hora. E a gente percebe que ele realmente ele tem muita experiência. Ele é esperto e consegue fugir do guerreiro do Boi. É, explode o local e deixa uma trilha falsa pro Boi seguir. Que ele meio que ele usa, pula em um carro, né? E faz meio que uma trilha improvisada pro Boi achar que ele foi naquela direção. E o Boi vai atrás, né? Só que ele foi errado. Ele foi pra outro local. E nisso, isso já tá basicamente no final do episódio, né? A gente vê um guerreiro do macaco. É, a gente vê um pega-pega, que ela tá lutando contra o coelho, e a gente vê que o coelho é meio... Não, na verdade, o coelho tá controlando os pássaros da galinha e mandando ela atacar a macaca. Ah, e a macaca tá lutando, acertando todos os pássaros. Os pássaros. Só que o coelho, ele percebe que a macaca tem alguma coisa esquisita, né? Isso, ele tenta matá-la com a espada, ela bloqueia com a mão, né? Isso, porque mesmo ela lutando com a macaca, ela tá prestando atenção no coelho do lado de fora. Ela tá lutando com os pássaros e prestando atenção no coelho. Uhum. Porque o coelho pode atacar a qualquer momento. E mesmo assim, lutando contra os pássaros, ela consegue se dividir, se desviar dos ataques, mostrando que ela é outro nível. Ela cumpre a todo mundo o que todo mundo fala dela. Isso. Ela é realmente uma das favoritas porque ela é especial. E o rato tá fugindo do corpo do cobra. Ele basicamente não faz nada, né? Ele só fica fugindo do que o cobra, ele tem um lança-chamas, né? Então, ele fica fugindo dele. Só que nesse momento a gente percebe que o cobra ele tem alguma coisa com questão de sentir a presença de alguém, né? Isso, de vez em quando ele para e coloca a mão no chão por quando ele perde a que ele tá perseguindo. E o rato percebe isso, né? Só que ele ainda não liga os pontos. É. O que isso aconteceu? Mas ali algumas pessoas já sacaram, eu acho. Porque ele se mexe e o cobra percebe onde ele tá, né? Isso. E aí volta pro ovelha novamente e ele encontra o tigre, né? Como ele já tinha definido antes, ela era a guerreira mais fraca, então era só ele chegar e matar ela. Porém, quando ele encontra ela de longe, ela já percebe a presença dele e já deixa ele surpreso. É. Tá surpreso no começo, porque ele já tinha menosprezado ela e ela já percebe a presença dele de longe. Isso. E aí acaba o episódio, né? Com essa questão aí. A gente percebe que ela tá bêbada, né? Ela tá muito bêbada. Muito bêbada. O que deixa o guerreiro da ovelha mais alegre ainda, porque ele percebe que ela já é fraca e ela tá bêbada ainda, vai ser muito fácil pra ele. Isso. E aí ela ainda dá... Isso já pular pro episódio 6, né? Já começa com ele continuando conversando com ela e tal, mostra o rato ainda fugindo do cobra, o boi chegando no final da trilha falsa, né? E volta pro ovelha conversando com a tigre. Ela dá indícios, né? Ela começa a falar bêbada, né? Que tá vendo 5 dele, que, nossa, que ela tá se sentindo muito tonta. E ele percebe que ela não vai ser difícil, cara, porque ela basicamente não tá conseguindo nem ver ele direito, né? Isso. E aí eles começam a conversar. E aí mostra a luta do coelho com a macaca. Isso, aí ela já basicamente matou todos os pássaros, né? Matou todos os pássaros e tá lutando de igual pra igual com ele, desviando das espadas e conseguindo atacar ele normalmente. Nenhum consegue encontrar um momento de matar, mas os dois estão lutando. E aí a gente percebe outra coisa, ela tá achando, apesar dele ser tudo que ele mostrou até agora, não com ele, ele aparentemente não sabe muito de artes marciais. Ela começa a comentar isso e fica pensando o que ela pode fazer ali. E nisso, ele corre dela. Porque ela tá analisando ele e ele meio que percebe isso, né? Isso. Porque ele também tá analisando ela, né? Se a gente for parar pra pensar. Ele tá analisando ela, só que ele não tem... Ele não é especialista o bastante pra poder acertar ela. Porque ela é muito especialista em artes marciais. Uhum. E aí ela tenta pegar ele de surpresa, do nada, ele consegue acertar ela de costa. Isso. Ele consegue acertar ela e matar. E a personagem que todo mundo tava achando que seria uma das favoritas morre, do nada. E é mostrado que ele só conseguiu acertar ela de costa porque a cabeça do guerreiro da cobra que tá morto tava apoiada numa árvore e ele tava conseguindo ver todos os pontos cegos dele. Isso. Que ele simplesmente tinha 2 campos de visão. E aí você percebe que o coelho não é parece só um doente mental que só sabe ir pra frente. Que ele pensa e ele tem estratégias. Tem estratégia, ele tá usando a estratégia dele todo. E que ele tá controlando. Ele tem o campo de visão de todos os amigos dele, todas as pessoas que ele mata e que entra pro grupo dele. Uhum. Ele consegue enxergar pelos olhos dele e ele dá ordens pros personagens. Não é que ele consegue controlar os personagens, ele dá ordem. Tanto que a ordem que ele deu pro cobra era de perseguir o rato. Isso. E se alguém tá na frente e tentar impedir, ele matar. O guerreiro da cobra guerreira só tá seguindo o rato, e o rato tentando fugir. A guerreira do macaco entra pro grupo dele. Ele consegue controlar o cadáver dela, e ela vira uma nova peça pra ele utilizar. Isso, e aí dá um corte novamente, volta pra conversa entre o ovelha e a tigre. Ele já tá querendo matar ela, ele cita que ele tem uma... entre aspas, uma... porque assim, o ovelha, ele trabalha muito com bombas, né? Você percebe isso ao longo dos episódios, que ele sabe manipular bombas. E aparentemente ele tem uma bomba super poderosa, que ele falou que ia usar como trunfo final. Que eu acho que ele queria usar naquele momento lá na mesa, já no começo, né? Isso. E ele parece que quer usar agora. Quer colocar ela no ponto estratégico. É, isso. Porque ele quer usar a experiência dele pra bomba acertar o máximo de pessoas possíveis. Exato. Só que... acontece uma coisa imprevista. Ele, todo guerreiro aqui, quando ele vai se batalhar com alguém, ele fala o nome dele, né? De qual signo, na verdade, que ele é. E a frase dele, de cada personagem. E ele pega e fala, né? Guerreiro da ovelha, matando ardilosamente, né? Que faz, condiz com o que ele realmente faz. Isso. E nisso, acontece uma coisa muito que imprevista, né? A tigre também fala que ela se apresenta pra ele. A frase dela é até interessante, matando numa fúria inebriada. E aí, ela simplesmente mata ele muito rápido, cara. Ela simplesmente pula pro rumo dele e rasga ele e já arranca a joia, né? Ela já arranca a joia naquele dash dela, ela já consegue arrancar a joia dele. Porque ela... aí vai explicar logo em seguida o que que ela... usa o punho do bêbado. Ela luta bêbada, basicamente. Ela bebe desde sangue humano pra ficar, entre aspas, mais forte, né? Mais ágil. Como bebidas alcoólicas mesmo, até álcool puro. Ela consegue beber. E aí você para pra pensar. Morreu dois personagens nesse episódio. Isso. E os personagens que morreram, eles estão seguindo a ordem, que é o... morreu a macaca e morreu o ovelha. E esse episódio, ele é nomeado pelo cavalo. Isso. O nome do episódio é Até um Cavalo de Corrida Pode Tropeçar, que é um episódio focado no cavalo. E na parte final é mostrada o flashback do cavalo, o porquê que ele é grande do jeito que ele é. Mostra que ele era um soldado que perdeu uma batalha e começou a usar a ciência pra poder melhorar o corpo dele. Isso. E melhorou tanto o corpo dele, que ele é uma máquina, ele é um tanque de guerra. Ele consegue aguentar tudo. Ele não consegue sobreviver a um dano físico. Tanto que ele luta contra o boi, né? Isso. Por um breve momento, em alguns episódios anteriores aí, no metrô, né? Que ele tá se escondendo lá. Isso. E ele consegue fugir dele, porque o boi não consegue cortar o cara, mano. Porque o boi usa uma espada e tal, e ele tá tentando cortar o cara. E nesse momento ele fala, entendi como é que você... Ele foge se jogando na parede, ele faz um buraco na parede e simplesmente corre. E o boi não pode fazer nada porque o boi não consegue perfurar ele. E qual é o plano dele? Ele entra no banco, entra no cofre e fica escondido dentro do cofre. Isso. E ele vai seguir a mesma estratégia que o cão ia usar. Ele vai ficar parado lá, após um tempo ele só sai e deixa os maiores se matar, ele só sai e vence quem sobrar. E a gente percebe que, enquanto ele fala a estratégia dele, a gente percebe que ele tá com muito medo. Na verdade, ele é meio que covarde, né? Dá um outro corte, né, pra fora do local, e a gente percebe que tem alguém tacando fogo justamente no local onde ele tá. Isso. E quem tá tacando fogo é o Guerreiro da Cobra. E o Guerreiro da Cobra só tá no banco por causa que o rato entrou no banco. E o rato entrou no banco e conversou com o Guerreiro do Cavalo. Isso. Só pra trazer o Guerreiro da Cobra pra poder tacar fogo no banco inteiro. Só que esse momento, a gente percebe que o rato realmente ele tem alguma coisa diferenciada. Por quê? Ele simplesmente aparece do nada ao lado do cavalo. Lembrando que o cavalo, ele tá dentro do cofre, ele selou o cofre com vários armários, né? São armários que ele usa. Isso. Então não tem como ninguém entrar ali. A única entrada tá selada. As luzes se apagam e dá um foco, uma luz meio que aparece no lugar onde o rato tá. Ele tá mexendo com o celular dele, que tá com a tela quebrada e tal. Aparentemente ele tá jogando. E ele tem uma conversa rápida ali com o cavalo, fala algumas coisas pra ele a respeito do que vai acontecer ainda, e o cavalo fica se perguntando, isso ele não fala pro rato, ele fica se perguntando como que ele entrou ali, e o rato vai respondendo os pensamentos dele, como se ele estivesse lendo os pensamentos do cavalo, e aí você fica se perguntando, porra, será que o poder dele é meio que ler os pensamentos das pessoas e aí se antecipar? Mas não faz sentido, porque, ou talvez faça, com porque ainda tem aquela questão de todo mundo achar que conhece ele de algum lugar, que já viu ele de algum lugar. E nisso, ele vai respondendo cada pergunta do que o cavalo vai fazendo mentalmente. No final, ele desaparece novamente. Ele fala que um rato, ele tem aquela a característica de entrar em qualquer viela pra qualquer lugar, né? E aí, a luz se apaga e ele simplesmente some. E aí, você percebe que o banco já tá todo em chamas, pegando, saindo fumaça e tal. E o cavalo acaba morrendo asfixiado, né? O corpo dele não salvou ele no final. Isso, porque mesmo a pele dele sendo impenetrável, ele consegue morrer por outras causas. Tanto que ele fala que, o fogo não vai me matar, mas tá faltando oxigênio aqui. Isso. E aí ele morre. E aí acaba o episódio. Só nesse episódio, basicamente, morreu... Três personagens, né? Três personagens. Só tem cinco personagens vivos agora. E aí você fica novamente assim, apesar... Você vai, se você continuar lembrar, né, do encerramento, você vê que tá morrendo todo mundo em ordem, mas só que tá morrendo muito rápido. Tá morrendo muito rápido, só tem cinco personagens vivos e os próximos personagens na ordem são os irmãos Cobra e Dragão. Só que o Cobra já tá morto. Isso. Então como é que ele vai morrer, né? Isso, mas não mostrou a morte dele. Então... Você já vê no preview que os dois. Que o próximo episódio vai ser focado no dragão, parte 1. Isso, e no cobra. Eu tenho que dizer que esse episódio, ele foi. Eu achei que foi aí que a série decaiu. Foi aí que eu. Eu achei estranho. Assim, eu achei ok. Eu falei, beleza, flashback dos caras. Só que quando eu vi aquele parte 1 e parte 2, eu falei, cara, como assim? Porque na parte 1 você já percebe que eles meio que não fazem nada sem o outro, nada. Porque assim, esse episódio é um flashback da história, entre aspas, do dragão, né, e da cobra. E você percebe que eles são basicamente dois caras que roubam coisas e matam pessoas por dinheiro. Isso, eles fazem tudo por dinheiro. Isso, e você também descobre os poderes deles. E o da cobra é meio que sentir pelo... ele toca o chão. O impacto, né, de qualquer coisa no chão, ele consegue sentir a vibração, né? Isso. Contando que a outra pessoa esteja se mexendo. Isso. E o dragão voa. O poder dele é voar. Só voar. E eles trabalham em equipe. Todo tipo de missão que eles são encarregados, eles fazem juntos e... Basicamente, até quando eles são contratados por facções rivais, eles trabalham juntos. Isso, que é mostrado na segunda parte, né? Isso. Da facção. Eu considerei esses dois episódios, eles contam as mesmas coisas. Eu achei que talvez se fosse um episódio só focado nos dois, seria melhor. Eu achei que... Chega um momento que fica desgastante ver a mesma coisa. Parece que se você juntasse tudo em um só, você saberia as motivações e a personalidade dos dois muito, muito simples, cara. O tanto que vai ser quebrado no futuro. Porque nesse episódio... São dois episódios focados nos dois, somente pra construir que eles dois trabalham por dinheiro. Eles só fazem tudo por dinheiro. Tem até uma cena em que eles salvam a criança, eles pagam um serviço pra poder recuperar os olhos dela. E no final, eles botam fogo do hospital inteiro e mata o irmão dele. Porque são dois irmãos, né? São dois irmãos, que é um que cuida do menino que tem problema nos olhos, parece que ele é cego ou algo assim. No final, ele bota fogo e mata o moleque, simplesmente porque eles gostam de dinheiro, se eles for pago, eles fazem. Então você já fica definido que os dois irmãos, eles só fazem tudo por dinheiro. O tanto que o lema deles, quando eles vão lutar... É matando por dinheiro. Você percebe isso porque essa primeira parte, ele meio que tá num tribunal, né, sendo julgado. E aí você vai vendo que... na verdade, as duas partes vão abordar isso, mas você vê que eles são acusados de várias coisas. Porque o foco do flashback deles é no momento que eles são contratados, cada um por uma facção. Elas estão em guerra. Só que eles estão trabalhando por fora pra ganhar o dinheiro das duas. E aí, uma das pessoas lá que tá julgando ele fala que eles já fizeram coisas que contribuíram pras pessoas dos locais que eles passaram. Que já deram dinheiro pra não sei quem, que pagaram não sei o quê. Só que toda vez que ele vai falando que eles já fizeram de bom, abre uma aspas bem grande, acho que é o cobra que tá no tribunal, ou é o dragão, não lembro. É o dragão. Ele fala, O cobra é o cara que gosta de réptil, e ele com um lagarto. Isso. Aí, toda vez que ele fala sobre isso, ele fala, mas quando a gente fez isso, depois foram lá e mataram as pessoas. Mas quando a gente fez isso, a gente deu, sei lá, o dinheiro pro orfanato, o cara que era responsável pro orfanato, pegou o dinheiro e foi embora. E aí, a gente vê isso também nessa situação, que é justamente o que aconteceu, né, que o Arthur falou, que, na verdade, tava ocorrendo algumas experiências lá, acho que não é muito revelado, assim, pra que era a experiência. Era uma questão de meio que modificar, né, geneticamente as pessoas. E eles estavam usando as crianças lá. E uma dessas crianças era esse menino. Tanto que ele perdeu a visão. E no final, eles meio que tem que apagar todos os vestígios, né, das experiências. Ou seja, eles têm que matar as pessoas que participaram. Ou seja, eles têm que matar o menino que eles salvaram. E eles vão lá e matam, cara. E logo em seguida, corta pro tribunal. E aí volta novamente pro irmão dele, o irmão mais velho dele, no lugar onde ele morreu, né? Eles aparecem e dão dinheiro pra ele, como consolo. Sendo que quando eles estavam saindo do local, que eles tacaram fogo, que foi o hospital, ele vê de relance o cobra tacando fogo no local. E, mas ele esquece, né? Foi muito rápido e tal. Logo antes, o irmãozinho menor dele tinha falado que tinham dois caras que eles sempre faziam bem e tal. Eles meio que eram os Robin Hood, né? Daquela década. E aí, tudo isso é quebrado. Demorou 2 episódios pra falar que basicamente eles matam por dinheiro, não importa o que aconteça. Isso eu achei paia. Muito mostra bom. Também o começo, como eles chegaram, que eles foram os primeiros a chegar. Isso. Eles achavam que eles eram os primeiros. Também é mostrado o momento em que eles chegam no ponto de encontro e eles dão de cara com o coelho. E mostra como o guerreiro da cobra morreu. Que ele morre de um jeito muito patético. Ele simplesmente olha pro lado e tem a cabeça cortada. Basicamente, todas as, quase todas, né? As mortes são meio que, porra, o cara vacilou. Que é basicamente o cara vacilou, né? A macaca era forte pra caralho, vacilou. A javali, entre aspas, era forte, vacilou também. O ovelha tinha um plano, tal, ele ia matar a mulher, vacilou também. Ele percebe que tem alguém na parte de baixo do andar preparando alguma coisa. Ele vai avisar pro irmão e morre nesse exato momento. O coelho já vai e corta a cabeça dele. Então ele vacilou também. Só que eu achei meio, sei lá, esquisito. Pô, o cara percebe o cara armando explosivo no andar de baixo. Aí quando o cara pula em cima dele pra arrancar a cabeça dele, ele não faz nada. Não, mas isso não é nem o pior. O pior é que é mostrado que os dois irmãos, eles lutam junto, eles são unidos. Isso. Mas o cara morre e o guerreiro do dragão fica só olhando. Ele não expressa nenhuma reação, tipo, ah, é, meu irmão morreu. É, ele ainda fala, eu acho que ele ainda fala que meio que filha da puta, já morreu. Morreu, nem deu pro caldo. Isso, enquanto... Termina o 8º episódio com, no tempo atual... Uhum. Ele mostra que como o poder dele é voar, a primeira coisa que ele fez foi voar e começar a assistir o jogo. Isso. Então ele tá simplesmente olhando tudo e termina com ele falando que o irmão mais novo dele pode ajudar ele. Por quê? Porque aí a gente vai pro que aconteceu fora dos flashbacks, porque os flashbacks eles acontecem junto com o que tá acontecendo em tempo real, né? Isso. O que tá acontecendo em tempo real? O tigre encontra o cadáver do cobra sem cabeça, né? Nisso, ele vai tentar matar o cadáver do cobra. Só que, como foi dito anteriormente, o coelho mandou o cadáver do cobra atrás do rato e qualquer coisa que aparecesse na frente era pra ele matar. Só se ele tentasse impedir. Isso, só se tentasse impedir. O que acontece é ela tenta impedir. E aí ela corta ele. E a gente percebe que o cadáver... Ela arranca um pedaço do braço dele. Depois acho que arranca um pedaço da perna, se não me engano. Ele arranca os dois braços. Ela, né? E os dois braços começam a voar. Que não explica como funciona essa regra do cadáver. Mas o braço dele começa a voar. Na verdade não é voar, ele pula em cima dela, né? Não, isso é no começo, você acha que ele pula. Mas chega um momento em que os cadáveres começam a voar. Só a parte que tem pé... É, isso anda. É verdade. O resto, é tipo o bug do One Piece, que só o pé que precisa ficar no chão, o resto pode tudo voar. Isso, e a gente percebe que não adianta você cortar o bicho em pedaços que já era, né? Não tem, ele vai continuar tentando se mexer. E aí aparece o boi, né? Aparece o boi ali... E eles meio que vão travar uma batalha, ele contra a tigre, que a tigre já deixa claro ali que ela tem alguma rivalidade com ele. Ele aparentemente não sabe qual que é, ele não lembra. Eles têm alguma rixa, mas parece que ele não lembra o que que é. Ela parece que tem um ódio profundo por ele. Isso, e... porque o objetivo dele é só matar, o boi só vai andando e mata um inimigo e passa pro próximo. Isso, e aí quando eles... Antes dele matar a tigre, eles são atacados pelo cadáver do cobra novamente. E os dois são estrangulados pelos braços voadores do cobra. Isso mesmo. O que é meio ridículo. na hora que eu tava assistindo, foi muito ridículo. Eu também achei, porque, cara, o cara tem uma espada. Você levar uma chave de braço, só do braço. Pois é, velho. E, tipo, cara, o cara tem uma espada, ela tem as garras dela, que basicamente arrancaram a joia do ovelha episódios atrás em um ataque. E o cara não consegue cortar esse braço com a espada e ela com a mão. Os dois perdem basicamente toda a força que eles têm. E aí começa as soluções mais ridículas do seriado. Que é, ela vai começar a babar, porque como ela é bêbada, a baba dela tem álcool. Isso. E ele vai jogar a espada na baba dela e pegar fogo na baba dela que tem álcool. Exatamente. E aí o dragão tá vendo isso tudo lá de cima, né? E isso aí eu achei bizarro, cara, porque, sinceramente, isso foi uma maneira muito esquisita de unir os dois, né? Porque o objetivo aí era terminar o flashback dos dois, né? Do cobre e do dragão, e unir o tigre e o boi, né? Porque ia vir posteriormente no episódio 9. Só que a maneira como eles terminam, cara, porra, cadê o poder que o boi apresentou e a tigre apresentou pra arrancar aquele braço? O braço do bicho é muito mais forte que o corpo inteiro, isso não faz sentido. Não fez sentido, eu achei muito esquisito. E eu acho que é no próximo episódio que começa, dá aquela surpresa, né? Questão gráfica, né? Isso. O episódio 9 já começa com, como mostrou o dragão voando e falando que o irmão dele vai ajudar ele, então já começa com mostrando o dragão no ar e você pensa, o que vai acontecer agora, né? Porque ele falou que ele vai fazer alguma coisa. Então você tá esperando o que ele vai fazer. Isso. Mostra no chão o cadáver da macaca, tá segurando a cabeça do... Do cobra. Do cobra e joga pro ar. Muito forte. Isso. E aí, Ao mesmo tempo, o coelho, ela dá tipo um pezinho pro coelho e arremessa ele também. E nisso, o dragão tá descendo, né? Tá descendo, ele para pra olhar a cabeça que tá no ar e morre. Porque então, o coelho tá no ar. Ele não faz nada, ele morre porque o coelho simplesmente foi jogado no ar e conseguiu matar ele. Não, chega a ser ridículo. A partir do episódio 8 pra frente, tem umas soluções de roteiro que eu acho muito tirado não sei de onde. Eu achei estranho, porque assim... A questão de, você morrer porque você vacilou, né, você não prestou atenção, ok, isso é legal de se abordar, porque mostra que nenhum personagem, que você não vai ganhar só no poder, meu poder é mais forte que o seu, não sei o que, conta também a questão estratégica. Só que as soluções estratégicas que eles começaram a apresentar ficaram meio que merda, muito, muito esquisito, cara, ficou muito, muito, vamos dizer assim, a gente precisa desenrolar isso aqui. A gente não tem uma ideia muito boa, então vamos matar eles de algum jeito qualquer. E aí acontecem essas soluções estranhas do tipo, eu vou jogar minha espada na boca da menina, perto da boca da menina, na baba dela e vai pegar fogo. Vou jogar o cara lá no ar e ele vai matar o outro. Isso ficou estranho. E aí você já é bombardeado por outra coisa nesse episódio, que é a questão do gráfico. Eles fizeram em 3D. Esse episódio. Isso, a partir desse episódio ficou em 3D, o que gerou algumas controvérsias, mas eu pessoalmente gostei de todo o gráfico. Eu também achei interessante. Você, alguns momentos você vai perceber que também, principalmente, porque aqui vai ter o flashback da tigre, né? Você percebe que o flashback ele tá um pouco menos animado em algumas cenas, mas... Foda-se, cara. Tá bom do mesmo jeito. Pode estar menos animado. Isso é normal. Quem assiste anime de temporada sabe que isso é normal. E até animes bem extensos, por exemplo, Naruto, você sabe que alguns episódios vão ser mais animados, melhores animados que outros. Isso é questão de um fato, né? Porque é caro, cara, fazer uma animação bem fluida. Já corta a cena pro cadáver caindo. E aí desce ele já com... morto, basicamente, e já transformado em zumbi, né? Dois Isso. pedaços dele, né? E aí vira a batalha, que o boi e a tigre, eles formam uma aliança momentânea, somente pra matar os cadáveres. Isso. E o importante é que ele mata os dois cadáveres. É. O importante, não importa como, porque acontece uma batalha em que eles... Eu acho que eles usam o tanque de... Isso, o tanque de droga. É porque assim, o cobra ele tem fogo, né? Um lança-chamas. E o dragão ele tem um lança hidrogênio, vamos dizer assim. É, ele congela. É, ele congela os caras, né? Antes da solução, é apresentado o flashback do tigre, né? E a gente percebe, porque assim, o boi fala, ó, gente, vamos deixar a nossa batalha pra depois, porque a gente vai precisar se unir pra ganhar deles. E aí é apresentado o flashback da tigre. É um personagem relativamente novo, né? Muito novo, na verdade. E tem uma história um tanto... Ela parece ser nova. É, parece ser nova, né? Ela tem uma história um tanto meio que bizarra, vamos dizer assim. Ela era uma discípula de um templo, né? Que faz relação com o horóscopo dela, né? O signo dela, que é do tigre. E a gente vê que ela era, tipo, a melhor do templo. É, que ela tinha grande potencial. E aí, quando ela termina o treinamento, né? O mestre dela fala que ela já tá apta e tal. Que ela vai agora batalhar nas guerras pela família. E que ela tem dois caminhos a seguir. Que eu não vou lembrar. É... Buti ou é Miti? Acho que é Bui e Miti, eu não lembro o nome dos caminhos. E ela fala que vai seguir o... É basicamente o modo de fazer certo e o errado, né? E a execução. Isso, é. E aí ela fala que vai seguir o modo certo, vamos dizer, um modo bom, um modo bonito, né? Que todo mundo acha que é bonito. O mestre dela acha, concorda e tal, acha legal. E aí já corta pra ela no meio de uma guerra. E a gente percebe que ela... Apesar dela ser muito forte, ela é muito inexperiente, né, cara? Ela nunca participou de uma guerra. E ela tá pactada com as mortes. É. Ela fica se perguntando por que tem que haver tantas mortes. É, qual que é a lógica, né, pra aquilo. Apesar dela ficar se perguntando isso, ficar com medo, ela continua seguindo, assim, ela consegue matar as pessoas e tal, ela mata tranquilamente, né? Apesar dela ficar com remorso e com muito medo e receio, ela mata as pessoas, né? Mas o questionamento só vai aumentando. É, justamente. E aí, corta pra ela num bar, né? Isso. E aí a gente percebe como é que iniciou, né? As atividades dela no, com o alcoolismo. Tá bebendo, e aí ela faz uma pergunta lá pro garçom, uma questão meio que filosófica sobre a vida, né? E aí o garçom... meio que dá uma explicação, assim, vamos dizer assim, realista sobre o mundo, né? E aí ela meio que sai do bar já bêbada, ela já tá bêbada pra caralho dali. Ela já sai toda bêbada. E aí ela tá meio que já caindo na rua e tal. E ela percebe, né, naquele momento, que, porra, eu tô bêbada, né? E se eu tiver bêbado quando eu estiver fazendo as coisas? Não precisa pensar em nada, né? Ela não precisa pensar em nada, então ela simplesmente executa a missão. Já corta pra ela pra outra batalha. Já ela com aquele estilo dela de luta, de correr meio que como um animal, né? E matando todo mundo, já com a cara de felicidade. Na verdade, de prazer no que ela tá fazendo ali, né? Isso. E a gente percebe que ela já... adotou aquela medida de ficar bebendo e matando todo mundo e não tacando foda-se, né? Tanto que ela fica tão bêbada que ela começa a atacar até os próprios aliados. Ela simplesmente vira um animal no campo de batalha. É, ela passa a ser mandada como se fosse, tipo, um... Vamos dizer assim... Não um deus ex machina, mas como se fosse uma bomba. Você só joga e sai dali porque ela vai matar todo mundo que tá ali. Então ela basicamente é jogada em algum lugar e fala, ela vai matando qualquer coisa, né? Absolutamente qualquer coisa. E ela volta, né? Vai mostrando todo o percurso dela de guerra em guerra, que ela volta pra aquele bar, continua ficando bêbada e tal. Até que chega um ponto que você mostra ela sendo condecorada e tal, bêbada, né? Que ela já basicamente ela só fica bêbada, ela não fica mais sóbria. E ela começa a ser motivo de piada, né? De piada para as outras pessoas, né? Que participaram da guerra, os outros soldados e tal, e também um motivo de ter medo, né? De você, olha, aquela ali você não chega perto, só deixa ela ir. E aí ela vai, volta pro templo e o mestre dela expulsa ela, fala que o caminho que ela disse que ia procurar não tava certo, né? A gente percebe qual é a relação dela com o boi, né? Que já passou vários aqui, sei lá, eles não falam, né, o tanto de tempo que passou após essa... Fala não. O acontecimento, mas mostra ela num campo de batalha. Ela tá bêbada. É, bêbada, né? E ainda com questionamento do que ela tá fazendo. Do que ela tá fazendo. E o como ela vai fazer algo certo. Como é alguém pode fazer algo certo. Isso. E ela tá andando. Aparentemente ela vai matar alguém um pouco mais à frente, né? Ela tá numa rua de uma cidade totalmente destruída. A gente percebe que ela meio que vai ser emboscada ali, né? Só que o que acontece? O boi salva ela, né? O guerreiro do boi aparece, salva ela. E ele acha que ela era uma refém. E que ela só tava bêbada por causa que os inimigos embebedaram ela. E isso. Como ela parece nova, mesmo ela sendo velha, ela tem uma cara de nova. Ele acha que ela é uma criança e salva ela. Justamente. E aí ela fica... Nesse momento ela meio que volta, né? pra ficar sóbria, né? E aí ela pensa, porra, por que ele tá fazendo isso? Por que ele tá agindo dessa maneira? Ela faz uma pergunta pra ele que é... Como ele sabe que ele tá fazendo certo? Como que ele faz o certo? E ele responde que ele simplesmente visualiza o certo... E executa. E faz. Ela acha que ele falou isso porque ele considera ela uma criança, então ele tentou resumir, mas não, ele tá falando sério. Ele sempre acha isso, que ele simplesmente visualiza o certo e executa. E aí tem engraçado que ele fala que ele jamais tinha pensado assim, né? É a primeira pessoa que pergunta pra ele. Ele deixa ela num campo de refugiados, se não me engano, né? Isso. E aí já volta novamente pra missão. Pra guerra do Junitai. Tem uma cena que ela mostra ela meio que voltando pro templo, né? Pedindo desculpas, o mestre dela aceita ela. E aí volta pro que tá ocorrendo ali em tempo real, né? E é algo meio que também é uma quebra de clima. Filha da puta, que eu fiquei. Achei aquilo. Essa cena eu achei muito pai, cara. Eu achei sem muito sentido. Basicamente, o que aconteceu ali? Enquanto tava ocorrendo o flashback, né? Eles terminam de matar os dois com o equipamento criogênico? Fala, sei lá. De congelar lá do... O gelinho. É, o gelinho do... Do cara. Do dragão. E o coelho aparece logo em seguida pra brigar com eles. Ah, certo? Não. É agora é a cena em que... Não... Se essa cena tivesse sido nos primeiros episódios, eu tinha dropado já no início. Porque essa cena não faz sentido. Não faz sentido. Isso. Eu tô até hoje discutindo como que alguém conseguiu ter essa ideia. Eu achei, a princípio, que ia fazer sentido. Mas no final, no episódio, penúltimo episódio, né? No penúltimo episódio... Mostrou que não fez sentido nenhum aquela merda, cara. E eu fiquei muito triste. Porque até o episódio 10, eu ainda falei pro Arthur, cara, espera, vamos ver o episódio 10, vamos ver o episódio 11, às vezes vai explicar. Porque eu elaborei uma teoria pro que ia acontecer. É, mas a gente tá comentando e não tá explicando o que é a cena em si. Isso. Após o boi e a tigre matarem os irmãos, os cadáveres dos irmãos... O boi, como ele é muito perceptivo, ele sabe que ele tá sendo observado pelo coelho. Então ele pede pro coelho chegar pra frente. Eles, o boi e a tigre, encarando o coelho, todos correm em direção um contra o outro. E o boi e a tigre conseguem cortar ele inteiro. Ele corta ele, faz ele em pedaço. Coelho fica em pedaços. Porém, antes dele... Não, dá até um nervoso de falar. Antes dele correr, o poder dele é... Ele é um necromancer. Todo mundo que ele mata, ele controla o cadáver. Então o que ele faz antes de correr em direção aos dois? Ele morde a língua e se mata. É porque é assim que funciona quando você morde a língua. Isso. Você morde a língua e você se mata instantaneamente. Ele basicamente morde a língua pra usar o sangue dele, né? E quando ele se mata, como ele é um necromancer... E ele consegue controlar o cadáver de todo mundo que ele mata. Se ele se matar, ele consegue controlar o cadáver dele mesmo. Justamente. Enquanto isso, eu fiquei indignado. O Nerópolis conseguiu pensar numa alternativa. Ele achou que isso faria sentido em alguma forma. Algum método disso fazer sentido. Eu já fiquei indignado na hora que eu vi. É porque eu achei assim. Eu falei, pô, ele é um necromancer e ele consegue meio que perceber as pessoas, né? Por outros cadáveres. Né? Ele consegue usar os outros cadáveres como se fosse ele o dono do corpo, né? Então eu falei, ele poderia, será, transferir a própria consciência dele pra outro cadáver? Porque ainda tinha o cadáver da macaca, né? Até esse momento. Porque o do cavalo ele não consegue pegar, né? Porque o corpo dele é escroto, né? Vamos dizer assim, não dá pra ele cortar. Tanto que o boi comenta, né? É, ele não conseguiu pegar o cadáver do cavalo porque aquele corpo era impossível, né? E o da galinha, um pouco antes dela morrer, ela manda os pássaros comerem ela, né? E aí você pode se perguntar, porra, mas como é que o coelho controlou os pássaros? Simples, porque os pássaros comeram o corpo da javali. Ele consegue controlar cadáver e ele consegue controlar os... Pelo que eu entendi, ele conseguiu controlar os pássaros porque ele matou os pássaros ou algo assim. Eu acho que foi porque eles comeram o corpo da javali que tinha o sangue já transmutado de necro, de necromancer, de Walking Dead, né? E eu acho que isso nunca será respondido. É, porque várias coisas nesse anime não foram respondidas. Não foram respondidas. E aí, beleza, né? Até aí, ok. Tudo bem, eles cortaram ele em pedaços, acabou, né? Eles vão lutar entre si. E do nada, a mão dele tava segurando a espada, correto? Então, as duas mãozinhas que foram partidas, porque ele foi partido em mil pedaços ali, elas voam. Essa cena eu tô vendo agora e realmente elas voam, cara. Isso eu achei muito esquisito. Elas voam em direção ao boi. E aí eu tenho um questionamento que eu fiquei puto com isso. Que você acabou de citar. O boi, ele é muito perceptivo. A todo instante você pode perceber, inclusive mais na frente vai mostrar isso ainda, de novo, que ele consegue perceber alguém muito longe, cara. Muito longe. Ele consegue perseguir o guerreiro da ovelha sem ver ele. Justamente. Dentro do médio. Justamente. E aí, do nada, quando a mãozinha do coelho voadora vai pra matar ele, ele não percebe, cara. E quem salva ele é a tigre. Ela entra na frente da mão voadora lá, e com a espada, né? E toma o golpe pelo boi. E nessa cena eu falei, não, isso aqui não tem lógica. O que aconteceu nessa cena aqui? Ele ficou bobo. Ficou bobão, não percebeu? Que porra é essa? Isso aí eu achei muito pai. Porque tá desde o primeiro episódio aumentando o hype dele. É. Ele é o melhor personagem que tem, ele é o vencedor, ele vai ser o vencedor porque ele é o favorito, ele é muito bom no que ele faz. E depois que a tigre sofre o ataque, ele segura ela e começa a fugir. E ele tá fugindo o máximo possível, porque como ele percebeu que o cadáver mexeu, então ele tem que correr pra longe, porque caso esse cadáver mexa, ele precisa de alguma estratégia. E ele precisa estar longe bastante pra poder formular essa estratégia. Ele leva a macaca, o tigre, né? A tigre com a porra da espada na barriga, né? Eu acho que a joia já caiu dela nesse momento, nem lembro direito. É, mais pra frente ele percebe que o ataque do coelho foi direto pra tirar a pedra. O tanto que ele só tá querendo pegar a pedra agora. Todos os ataques do coelho é só pra tirar a pedra. É. E aí, ele vai correndo com ela, ele corre pra caralho com ela, inclusive. Isso aí também eu achei muito... Basicamente andou muito ali, cara, com o corpo dela ali. Porra, por que ele não fez isso antes, né? Naquele momento ali contra os cadáveres e tal. Eu não entendi também essa parada. E aí no final ela já tá semi-morta, né? Ela já tá agonizando, né? Ela pede pra ele matar ela. Isso, e ela revela que ela conseguiu realizar o desejo dela, que o único desejo dela era lutar com ele novamente. Justo. Que ela tá querendo isso desde quando ele encontrou com ele na guerra anos atrás. E a gente percebe ela que entrou no torneio por causa disso. É, e a gente percebe que o boi, ele... Apesar dele matar e Desde a aliança, ele só pensar na aliança como uma maneira de facilitar as coisas pra ele. Ele é um guerreiro meio que com honra, né? Ele mata a pessoa e tal, ele mata todo mundo e tal, mas ele tem honra, né? Ele faz aquilo com honra. Então se um cara desafia ele, ele quer saber o nome do cara, ele se apresenta. É uma coisa a mais aí, né? Pro personagem. Isso. E aí a gente vai pro episódio 11, onde continua o show de horrores, né? Show de explicações sem... Na verdade, acontecimentos sem explicações, né? Isso. Aí, como a Tigre já tá morrendo, ela pede pra ele matar ela. Porque ela quer morrer pelas mãos dele. Com uma forma de continuar o duelo. O duelo que os dois começaram vai terminar porque ele vai matar ela. Ela não quer morrer pelo coelho. Ela quer morrer pelo boi, porque ela coloca ele num pedestal. Ele mata ela. No momento que ele enfia a espada, aparece um cadáver Frankenstein. Aquilo eu achei da hora. Eu achei aquilo da hora. Assim, pelo que aconteceu depois. Dá, né? Dá medo. Dá medo. Aquele cadáver. E como nessa parte já tá em computação gráfica, porque todas as lutas desde o episódio 9, então a luta, ela é até boa. Apesar de ser curta, né? Ela é bem curta. Ela é curta, porque ele simplesmente foge de alguns ataques e mostra que dentro daquele Frankenstein de parte de corpo, tava escondida a macaca inteira. Que como ela é a lutadora excelente, o coelho não incorporou ela no corpo dele. Ele simplesmente guardou ela e usou ela como um trunfo. Minion. É, um trunfo. Eu acho que ele pensou assim, que o boi, pra ele ser forte, né? Ele falou, eu vou usar a macaca contra ele, né? Que ele vai ter que dar o melhor de si contra ela. Lembrando que ele tá morto. Ele tá pensando nisso. Isso. Ele é um cadáver sendo controlado por ele mesmo. Isso aí eu já fiquei triste, porque nessa hora eu percebi que não fez sentido a minha teoria. Ou seja, ele simplesmente se matou e não tem nem consciência ali mais, cara. O que que tá acontecendo? O que que tá movendo ele? O boi se pergunta isso, ele fala, porra, mas ele já morreu, ele virou um próprio zumbi de si mesmo, qual que é a motivação dele? Isso aí, cara, isso aí, o próprio anime te faz perguntar, mas que merda que tá acontecendo aqui, cara, como é que ele tá fazendo isso, sendo que ele já tá morto? O que que tá rolando ali, entendeu? Porque e aí acontece uma das cenas mais ridículas de todo o anime, que é... A macaca tá segurando o boi. Que isso. Desde o começo dizem que ele é o melhor guerreiro de todos. Ele mata sistematicamente. Essa é a frase dele. E ele tá sendo segurado pela macaca no chão. E ele tá imobilizado porque ela tá em cima dele. É isso que é a imobilização. Ela tá em cima dele. Então ele tá imobilizado. Ele não consegue mexer. Ela tá segurando os braços dele. O coelho tá restaurando o corpo dele. Porque ele sofreu alguns ataques. Ele tá restaurando. E enquanto ele tá restaurando, ele tá parado. Aparece o personagem que tava desaparecido há 3 episódios. Lembrando que um pouco antes disso, o boi tentou se matar. Porque ele viu que ele não tinha como escapar. Eu vou pôr um assas bem grande aí. Escapar da macaca. Eu acho que ele pensou que... Era uma imobilização muito difícil de escapar. Eu acho que ele pensou que ela podia cortar com o poder dela de transmutação, os braços dele, alguma coisa do tipo. Mas a maneira que ele tentou se matar... Meu amigo, vamos combinar. Como é que... Ele tentou morder a própria língua pra se matar. Como é que você vai morrer mordendo a própria língua instantaneamente? Anime já mostrou que é possível morrer instantaneamente mordendo a língua. Porque ele deve ter visto que o coelho... conseguiu se matar instantaneamente e ele queria repetir. É uma teoria, né? Mas assim, eu fiquei pensando, cara, ele vai cortar a própria língua, aí ele vai começar a sangrar, e aí o coelho já vai ter conseguido se regenerar, ou vai jogar um pouco de sangue na boca dele com aquele tanto de sangue lá, porque ele vai ficar gasgado no próprio sangue. Eu acho que ele pensou isso, né? Só pode. Não vai adiantar em bosta nenhuma, cara. Ele ainda vai virar um cadáver. Esse finalzinho da luta não faz sentido. Simplesmente aceita que isso aconteceu. E aí aparece quem? O rato. E o rato lembra que quando ele tava conversando com a macaca no esgoto, ela sabia dos cadáveres e ela, por algum motivo, sabia da bomba da ovelha. Isso. Do guerreiro da ovelha. E que, em último caso, a bomba seria a melhor coisa pra e contra os zumbis. Porque, como botaria fogo, não sobraria nada. Apareceu o rato com a bomba do Guerreiro da Ovelha, que ele simplesmente encontrou por aí jogada. Vai explicar isso no próximo episódio, porque isso. Tem esse conhecimento todo. Ele simplesmente chega andando, conversa com o boi e fala: ah, ganhei, vou colocar a bomba aqui, ativar o timer, sair andando, voltar pro esgoto. E ele simplesmente faz isso. Ele simplesmente coloca a bomba, liga o timer, entra no esgoto e ganhou um jogo. Todo o anime é definido em uma ceninha de 2 minutos, sabe? E o boi ainda fala: é, você vai usar a bomba e vai matar todo mundo aqui, né? E aí. Ridículo, esse finalzinho é ridículo. E ele ainda fala o seguinte: poxa, porque assim, lá no começo, o rato ele queria saber qual era o plano da macaca, né? E aí ele fala: ah, talvez tenha sido isso que a macaca queria fazer desde o começo. Só que também, cara, isso fica sem explicação. Tanto isso quanto o fato da macaca saber essas coisas, cara. Como é que ela sabia que a ovelha tinha essa bomba? Como é que ela sabia? Mas no final, você tem que aceitar. Porque tem umas revelações no final que elas não fazem sentido, cara. Na verdade, você tem que engolir, né? O anime fala: engole aí e caguei pra você. Basicamente faz isso. E aí chegamos, né? Acabou de unitar, né? Parabéns, o rato é o campeão, acabou o anime, né? Beleza, então vamos acabar com o podcast aqui. Não, ainda tem mais um episódio. Não, ainda tem metade do episódio 11, né? E o episódio 12. Explicando como ele ganhou, porque ninguém sabe como ele ganhou. Exatamente. Ele simplesmente esperou todo mundo morrer e chegou na última ceninha e matou todo mundo com a bomba do ovelha. E como ele tem esse conhecimento todo? Vai ele explicar. E mostra qual é o poder dele. É os 100 caminhos do Nezumi. Ou de Nezumi. Não lembro direito. Que Nezumi é rato. É. 100 caminhos do rato. Porque todos os personagens, os nomes deles são os nomes dos animais. Exato. Só que, vamos assim, eu não entendi muito. Na verdade, tem um pouco a ver com a questão do rato e tal, mas o poder dele, cara, comparado aos outros, é o poder mais roubado que existe, mano. Ele é muito roubado. Só que, também, eu achei, assim, um poder muito difícil de você explicar e mostrar as consequências dele, né? Pra alguém que não tá acostumado a ver muitos animes que abordam esse tipo de questão. Porque o que é o poder dele, esses 100 caminhos do rato? Ele meio que consegue vivenciar uma possível realidade, 11, né? Nesse episódio 11, eles explicam até melhor do que no episódio 12. Porque no episódio 11, mostra que enquanto ele tá sendo interrogado pelo cara que tá organizando os Jintaisen, ele decide simplesmente não explicar, levantar e ir embora. Aí ele morre. Ele tá indo embora, ele morre. E volta no tempo, mostra enquanto ele tá na... Quando ele ia levantar, ele levanta de novo, vai pra outro lugar, morre também. Ele tenta levantar de novo, foge, morre também. E aí você percebe que o poder dele é tomar decisões. Ele toma decisões, e de todas as decisões que ele tomou, ele vê qual é a melhor e realiza ela. Ele fala até uma frase que é: ok, é esse caminho que eu vou tomar, é isso que eu vou fazer. Só que ele vive todas essas possibilidades. Por isso que ele passa o anime inteiro cansado. Porque ele simplesmente, ele viveu o Jintaisen 1 milhão de vezes. Porque pra cada vez que ele tinha que tomar uma decisão, ele vivia ela 100 vezes. 100 aí, caminhos, na verdade, né? Isso, ele pegava 100 caminhos, vivia esses 100 caminhos e escolhia o possível. O que ele saía ganhador. Ou que ele não ia morrer. Ou que ele não ia morrer, que no caso dele era a melhor possibilidade. Porque assim, que é mostrado isso, né, no episódio 12, né? Aparentemente ele não tinha objetivo. Ele só entrou e ele não tinha um desejo. Eu achei o episódio 12. Mesmo. O Jintaisen acaba no episódio 11. Então, só fica restando uma coisa pro episódio 12, que é o pedido que ele vai fazer. Exatamente. Porque o Jintaisen é um torneio em que o ganhador vai realizar um pedido. E o pedido pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa. É anormal isso. Isso. E, assim, a gente percebe... Ele explica como ele ganhou, ele explica o poder dele pro cara. Você, se você ainda não entendeu pelas cenas que ocorreram antes, você agora vai entender e tal. E aí mostra ele abrindo a porta e saindo e rapidamente dá um flash dele meio que de cabeça para baixo morto. Eu pensei nessa hora, quando eu vi pela primeira vez o episódio 11, o 12 ainda não tinha saído, né? Então eu pensei, será que ele ainda corre risco de morrer? Será que esse velho vai matar ele? Porque o que mostra também nesse episódio? Não mostra os apostadores, né? Os apostadores, eles já tinham apostado nos guerreiros que eram os prediletos e tal. Pelo visto, ninguém apostou no rato. No rato, porque ele não era um dos favoritos. Ele nem era cogitado. Então eu pensei o seguinte, porra, será que os apostadores vão querer se vingar dele? Vão querer matar ele por eles terem perdido o dinheiro? Porque, assim, quem aposta é mostrado depois, mas bem rapidinho, assim, mais a mesma frase, né? São os países, cara, que eles meio que serviram já, os guerreiros, né? Isso. Então... Eles decidem parar a guerra, por Isso. enquanto, pra fazer a aposta, valendo quem ganhar as apostas são os países vencedores. Ao invés de ter uma guerra, eles têm só os junitais, sim. Isso, aí pode ser, a aposta pode valer território, pode valer em dinheiro mesmo, e foda-se. E aí o rato até comenta, então são os países e tal que são os apostadores. E aí eu falei, pelo esse flashback que mostrou nessa cena bem rápida, eu achei, pode ser que alguém não esteja satisfeito ou ache o poder dele muito roubado a ponto de querer matar ele pra ele não participar posteriormente, talvez, não sei, acabou o episódio 11. E aí vai pro episódio 12. A partir daí, cara, se você viu só pelo Battle Royale e tal... como é que ia ser o desfecho? Acabou de Unitais, né? Que nem o Arthur falou, acabou de Unitais. O episódio 12 é mais pra mostrar o que ele vai pedir e um pouco mais sobre o poder dele, né? Porque não é só aquilo. E sobre a vida dele também, né? Mostra que ele, na verdade, é um dos guerreiros mais normais ali. Que eu achei até muito estranho isso, porque isso também não é explicado. Ele é escolhido pelo Junitais, ok, mas... É explicado que ele só é escolhido pelos Junitais por causa do poder dele, o que vai contra tudo que estava sendo falado antes, porque Isso. antes era uma família que escolhia um integrante para ser enviado pros Junitais, mas ele é diferente. Ele foi escolhido... É uma pessoa normal que ele tem um poder e foi escolhido porque ele tem esse poder. Só não que tem uma questão, o cara, o apresentador, vamos dizer assim, né, que conversou com ele no episódio 11, pergunta como ele venceu. Ou seja, ele não sabia do poder dele. Por que ele foi escolhido? Ele participa de alguma família, nem é abordado isso, aparentemente parece isso, que cara. Ele, sei lá, mora sozinho e foda-se. Falou, faz mais sentido ainda, porque, caraca, tá pior ainda esse final. Porque se o cara não sabia do poder dele, então ele falar que foi escolhido só por causa do poder não faz sentido. Isso. Porque, assim, eu achei muito estranho ele falar, fui escolhido por causa do meu poder, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Mas no episódio 11 o cara perguntou por como que ele ganhou. Aí ele explicou, aí ele falou, então é assim que você ganhou. Ué, porra, você já não sabia? E outra, ele tem uma família, ele mora sozinho, ele participa de uma... Ele é parte ele de uma família maior. Não explica isso, deixa isso tudo... Fora que ele é um estudante de ensino médio, né, aparentemente, né? Isso. A gente percebe que ele é excluído e tal, fica na dele. Ele realmente é uma pessoa meio que vazia, ele não tem objetivos. É também mostrado no episódio 11 que ele, por ele vivenciar realidades alternativas, né, de realidades, ele conseguiu conviver com cada personagem participante do Johnny Tyson. E ele meio que conhece todo mundo. Realmente ele conhece todo mundo. Isso foi bom pra mostrar os objetivos. Porque como você queria ver o bom de você ver uma história como um Bar Royale é você ver as pessoas que podem ganhar e o que elas vão fazer depois ganhar. Exato. Você tem que dar um objetivo pra elas pra você achar que essa pessoa pode ganhar e resolver, e concretizar esse objetivo. Dá sentido pra ela tá ali, né, também. Então né? esse jogador de 12 foi bom porque ele mostrou que cada pessoa tinha um objetivo. Porque algumas já tinham sido reveladas antes, que era o Ovelha, ele só tava participando porque ele queria provar que ele ainda era útil. Era importante, era. Ele era útil. Isso. A Tigre realiza o desejo dela no Juni Taisen, né? Isso, que o desejo dela era só lutar contra o boi. Não deixa muito claro, mas parece que ela era meio apaixonada. Ela era meio apaixonada pelo boi. Isso. A macaca já fica óbvio que ela queria meio que a paz, né? Ela queria que todo mundo saísse bem, queria paz e tal. E no episódio 12, ele termina de mostrar o objetivo dos outros. Né? Isso. Deixa claro que ele não sabe qual era o objetivo real da macaca. O plano, né? O plano. Isso, porque em todas as 100 realidades, em nenhuma das 100 realidades, ele conseguiu saber qual era o plano dela final. Ou porque ele morria, ou porque ela morria, e vice-versa. Inclusive, ele comenta que uma realidade, ele ficou amigo do coelho. Isso, e ele fala isso no episódio 11. No episódio 12, a gente vê como que ele faz isso, que ele meio que usa a ignorância do coelho, de não saber o poder dele. Ele fala que o poder dele é importante e que ele pode ser um amigo dele até o momento. Uhum. Nisso, ele pergunta qual é o objetivo final do coelho, e o objetivo final do coelho é fazer o mundo inteiro ser amigo dele. O que não deixa claro se é ele transformar todo mundo em zumbi, ou se ele realmente quer ter amigos. É, porque assim, o coelho, ele é um personagem legal, ele é um personagem que você pode esperar qualquer coisa, ele vai fazer qualquer coisa pra ganhar, e ganhar a batalha em si, né? E ele tem várias, os métodos que ele usa são muito legais pra matar alguém, né? Tipo, usar a cabeça da cobra pra matar a macaca e tal. Só que é só isso, cara. Ele é aquele personagem doidão que você vê e fala, esse personagem tem problema na cabeça e tal, ele vai ser interessante, vai ser um pé no saco, mas não vai falar nada dele, né? Só vai mostrar que ele é retardado mental aí e vai dar trabalho. E é só isso que mostra, cara. E eu queria que abordasse o coelho, porque na ending, eu acho que também na abertura, mostra o que cada um fazia antes, né? Ou faz em paralelo. E o coelho mostra ele com alguns animais em um campo florido. E parece que ele meio que convivia com... morava no campo, sei lá, cara. E não fala nada disso, cara. Eu queria mais sobre o coelho. Isso. E nesse episódio também mostra os desejos dos outros. Alguns que explica melhor o personagem e outros que contradiz. Por exemplo, o poder da... O desejo da guerreira da galinha era... perder, era ser mais cheia de si. Ela queria ter mais autoestima, uma autoestima maior, porque ela não confiava nela mesma, ela não se achava boa o bastante. Isso. O desejo do Guerreiro do Cavalo era ter talento, o que já deixava claro, porque ele sempre mudou o corpo dele pra ser sempre melhor, porque ele sempre queria ser melhor e melhor e melhor e melhor. Exato. O Guerreiro do Cão, ele só queria ajudar a filha dele, que ele tinha uma filha, e que tudo que ele fazia era pra cuidar dessa filha dele. Que inclusive, ele era professor, né, cara? Na verdade, nem era filha dele, ele encontrou, em um caso, ele encontrou ela tava sendo feita refém, e ele cuida dela. Isso. Ele é um professor de primário. Isso eu fiquei... Eu achei muito interessante, na verdade. Eu falei, caraca, mano, que... A reação do rato... Quando ele fala isso, foi a mesma que eu, cara. Porque, tipo, você olha pra ele e você fala, mano, esse cara só mata e foda-se, né? Não, ele tem uma filha e é professor no primário. E ele fala, o quê? O rato, né, nessa hora, olha pra ele com a cara, tipo, isso não é possível. Ele, o que foi? Ele pega e fala, não, é porque quando você a gente olha pra você, não parece que em nenhum momento que você poderia exercer esse tipo de profissão. E eu achei isso interessante. Só que do mesmo jeito que eles... mostraram mais do cachorro, eu queria que eles mostrassem mais do rato, entendeu? Do coelho. É, do coelho, né? Do coelho. E não mostra. Isso. E aí vem três que eu achei o objetivo ruim, que é... Os irmãos passaram 2 episódios. O anime tem 12. Eles passaram 2 episódios construindo que eles fazem tudo por dinheiro. Isso. Tudo isso. Que eles fazem é por dinheiro. Pra chegar no episódio e falar, ah não, eles estavam mentindo. O irmão mais novo faz porque ele gosta de se mostrar. Ele gosta de se mostrar e o outro faz porque ele gosta da emoção. Mas você, caralho, cara, você simplesmente falou que 2 episódios do anime inteiro são inúteis. conseguiu 2 episódios construindo que eles fazem tudo por dinheiro. Pra simplesmente mudar e decidir outra coisa. E nisso, assim, é mostrado os objetivos dele, e ao mesmo tempo o rato vai falando que na verdade não é mais ou menos aquilo, que ele meio que conversou com as pessoas depois, com os outros participantes melhor, e que na verdade o objetivo do cara nem era aquele objetivo de verdade, tanto por exemplo dos irmãos, quanto da galinha. Ela fala que ela queria autoestima, e o rato pega e fala, por que, que você não deixa de ser assassina? Aí ela fala, nossa, tá aí um jeito de eu conseguir ter autoestima. Ou seja, ela tinha um objetivo, o cara que ela conheceu na porra de um mata-mata entre seres humanos fala uma frase pra ela e ela muda o objetivo de vida dela por causa de uma frase? Você tá de brincadeira comigo. É, outra resolução de objetivo que eu achei ruim também foi a do boi. Porque o rato pergunta pra ele, em uma das realidades, ele pergunta pra ele qual o objetivo e ele simplesmente pergunta de volta. Ah, é. E qual o seu objetivo? E fica nisso. Ele não responde. E vale ressaltar também que o boi não tem flashback, né? O flashback dele é o da... É o pra construir a personagem da guerreira do tigre. Né? Então, o que que aconteceu? Isso eu achei muito filha da putagem, cara. Os personagens mais interessantes não tem um flashback focado neles. É. Que é o coelho e o boi. Porque no final, cara, da end, mostra o boi meio que saindo que eu acho que seja uma universidade. Ou seja, o cara, ele tinha uma vida fora da batalha como todos os outros. E aí, eles não mostram que vida é essa, mas colocam a imagem dele em um outro tipo de ambiente que dá a entender pra quem vê que ele tem uma vida, um flashback, que ele tem uma história, e não mostra, cara, no anime. Isso eu acho uma sacanagem do caralho. Eu já vi animes que eles colocam algum tipo de cena na abertura ou na end com algum personagem. Porque geralmente animes adaptados de mangá, eles colocam esse tipo de coisa, né? Pra o público falar, porra, vai aparecer essa parte do mangá lá no anime, né? Então eu vou ver. E no final não apresentam. Isso é muita sacanagem. E aconteceu isso aqui também. Não apresentaram a história do boi e do coelho, que pra mim são os personagens muito interessantes. Tanto por eles serem fortes, né? E pelo boi, cara, por tudo que fizeram pra mostrar que ele era foda, não mostrar o passado dele. Que porra, hein? Que merda, eu achei terrível, terrível. Eu achei uma desconsideração muito grande com a gente. É, porque... a esperança é, talvez, em algum momento, ir pra Light Novel e verificar no material original se esse defeito é da obra mesmo ou se é só a adaptação que não trouxe. É, porque, assim, eu sei que na adaptação, anime, a Guerreira Javali é a irmã mais velha. Só que na Light Novel, se eu não me engano, a Guerreira Javali é a irmã mais nova. Ou seja, já tem uma mudança aí. Talvez, né, eles possam ter feito alguma coisa aí e tal. E não colocou, né? Porque não quiseram, né? Eu acho que deveriam ter colocado. Porque eu acho que um anime, principalmente como o de Unitai, assim, que era, ele é um anime que era pra ser foda, né? Ele tem que saber muito bem onde ele vai pisar com os episódios e com as histórias dos personagens. Porque... Senão ele fica aquele anime, foi mais um de temporada, que tinha um potencial foda, mas por escolhas, más escolhas, ele vira só mais, foi um anime de temporada. Foi bom, mas eu vou esquecer dele, entendeu? Não vira tipo um Attack on Titan, ou um Code Geass da vida, né? Hã? Não vira um anime que marca... Isso, não marca você, entendeu? Você vai achar ele bom, mas você não vai lembrar dele, você não vai comentar dele, vai passar um tempo, você vai esquecer, entendeu? Você pode lembrar de um personagem em questão, mas a história, assim, ela não vai te pegar e fazer você repensar nela, querer ver depois, entendeu? Então, acho que as decisões aqui que abordaram, tentaram colocar, ficaram ruins, né? E o desfecho, né? Após a gente falar tudo isso, né? Isso, porque cita todos os objetivos simplesmente a contrastar com o rato. Porque ele não tem objetivo. Desde quando ele entrou, ele não tem objetivo. Ele então, não tinha objetivo de ganhar, ele não tinha objetivo pro que ele ia fazer com o prêmio. Ele simplesmente estava participando e aconteceu de uma das realidades, uma das 100 realidades, ele ser o campeão. E ele simplesmente escolheu a realidade que ele era campeão. E ele busca, esses flashbacks, na verdade, são pra ele tentando achar um objetivo que ele possa usar pra ele. Porque ele não tem nenhum objetivo, então ele vai tentar pegar de outras pessoas. Ele até pergunta pra uma colega de sala dele qual que seria um objetivo legal. E ela fala que é a paz pra todo mundo ser feliz. Só que ele pensa, porra, mas se todo mundo vai ser feliz, então as pessoas que eu odeio também vão ser, então eu não quero. Ou seja, sabe, ele tem a opção de escolha, ele tem realmente ele tem coisas que ele não gosta e tem coisas que ele gosta, mas ele ainda não sabe o que ele quer. E ele aí tenta meio que se comparar com a macaca, com o boi, tenta pegar os desejos dele e tentar usar, mas ele vê que ele não vai conseguir, porque ele não é eles, né? E aí... É até bonita a parte que chega o apresentador perguntando pra ele se... qual é o pedido dele, e aí ele juntou 98 pedidos, e o 99 ele acha que é a solução. E aí o cara pergunta, mas você acha que transformar esse um pedido em mais 100 vai resolver o seu problema? Se você tá demorando pra decidir um, você ter 100 não vai mudar nada. E aí ele toma a decisão dele, que é a de esquecer tudo. Eu achei válido, porque, como já foi mostrado, ele vivenciou, ele realmente entrou nessas realidades e parou nelas quando ele morreu, né? E voltou pro ponto de start dele lá, né? Das escolhas, das 100 realidades. Ou seja, ele morreu realmente, ele sentiu a dor de morrer. Então, eu achei válido, porque ele relembrava de tudo, entendeu? Ele realmente sentiu tudo aquilo na pele. O que é uma coisa que é complicada de você fazer quando o anime trata desse negócio de você ir e voltar no tempo, realidades paralelas. Porque se você não colocar muito bem, apresentar muito bem, quem tá vendo vai achar que, ele viveu aquilo, mas ele não sentiu as coisas de verdade, ele só sabe o que acontece, ele não foi lá de verdade, entendeu? Isso. Então ele nem vai achar que aquilo é uma realidade, são várias realidades, entendeu? Que ele só realmente pensou nas possibilidades que poderiam acontecer. Desde o começo deixa claro que as decisões afetam ele, porque ele fica cansado. Toda vez que ele vivencia as possibilidades, ele fica cansado. No último episódio deixa mais sombrio isso ainda, porque não é que ele fica só cansado, ele vivenciou aquilo, então todas as mortes, ele viveu todas aquelas mortes, toda a tensão de fuga, de saber que vai morrer. Exato. E aí no final ele resolve esquecer, porque, né? É, o que vai bem com todos os personagens, e como no flashback dele das outras realidades, ele mostrou os outros personagens, vai dar um fechamento pros outros personagens também. Alguns personagens que ficarem abertos, ele vai fechando e fecha ele, que é o mais importante, e não vai contra o personagem. É porque, assim, ele tentou, em certo momento, ele pensou assim, eu podia reviver todo mundo do Junin Taisen e, sei lá, a gente poderia tentar, eles poderiam tentar viver a vida deles. Só que teve personagem, por exemplo, a Tigre, que realizou o sonho dela, já ali no Junin Taisen. Tem o personagem tipo o Coelho, que se ele voltasse à vida, vai saber o que ele ia fazer com as pessoas no mundo, sei lá. Isso, e tem alguns personagens que eles não querem. Eles já estão aceitaram a morte dele. Tipo o cavalo mesmo, que ele aceitou a morte dele. Isso. A galinha também, cara, mesmo pelo que ela falou, ela aceitou ali. A Javali também, assim, o objetivo dela era ganhar o Junin Taisen, o desejo que ela fala pra ele é meio vago, então eu acho que ela, sei lá, não tinha também. Mas é porque ela era meio também, ela mostrou que ela era meio objetivista, sabe? Ela não tinha um objetivo pra salvar o mundo, ela queria meio que fazer as coisas pra ela sair ganhando no final. E aí ele resolve, como ele vê que ele não vai conseguir ganhar, né? Ele até pensa, né, em ampliar os poderes pra 1000 caminhos, né? Aí ele pensa melhor e fala, cara, mas pra que eu vou ter 1000 caminhos, sendo que não... eu vou ficar mais ainda afetado por eles, né? Vai saber o que ia acontecer se ele colocasse, vai que ele surtava de vez, né? Porque ele já tava surtando, né? E aí ele resolve esquecer tudo, porque ele sabe que ele não vai conseguir adequar o que ele quer, que é meio que todo mundo sair feliz, né? que ele realmente deseja que saia feliz, e ele também saindo feliz, porque ele vai lembrar de tudo, ele vai sofrer, ele, de qualquer forma, ele já sofreu aquilo, né, então ele resolve esquecer tudo, né, e aí acaba com ele esquecendo tudo. Isso, mostra até uma ceninha, um epílogozinho, que é ele entrando na sala, todos os amigos dele, colegas de sala, olham ele, acham que é só um dia normal, mas quando ele senta na cadeira, ele abaixa a cabeça pra dormir, mas ele tá sorrindo porque ele não tem opção. E pra ele é o melhor, porque quem tem opção, quem tem um objetivo, tá sempre frustrado, porque ele tem que arcar com o que pode ocorrer. Isso. Um dia a mais é um dia que você não... Cada dia é um dia que você não realizou esse objetivo. Então, pra ele, não ter um objetivo é ser feliz, porque ele não tá buscando nada, porque ele já tem o que ele precisa. Isso, e ele também não vai sofrer mais com os flashbacks, né, dele. De que ele já viveu, né. E, assim, essa questão eu acho que foi bem abordada. Eu acho que isso é um ponto positivo. Porque se a gente for pegar, por exemplo, ReZero. Eu gosto de ReZero, eu achei ele muito foda. Eu não sei se você já viu. Mas a questão do protagonista meio que voltar no tempo, né? Quando ele morre. Eu achei que após um tempo não foi muito bem explorada. Porque parece que ele não sente mais, entendeu? Ele tem basicamente já fica anestesiado. Ele fica anestesiado. Ele tem um poder quase que igual ao rato aqui. Ele também lembra do que ele passou, de tudo que ele sofreu até morrer. Mas passa o tempo, ele vira aquele protagonista shonen que não sente mais medo. Ah, acabou nos problemas e tal. Isso que eu não curto muito. Porque, porra, ele tem um poder que afeta demais a cabeça dele. E eles continuam mostrando isso, mas chega um ponto que, sei lá, vira um negócio irrelevante, entendeu? E outra coisa também é que quando você tem um poder desse, né? É meio difícil você trabalhar os personagens que estão em volta, porque só aquele personagem que tem o poder vai lembrar das coisas que aconteceu e vai vivenciar, né? Então, às vezes ele pode querer interagir com outro personagem, como se fosse amigo ou alguma coisa do tipo. O próprio rato ele faz algumas vezes, mas bem sutilmente, muito sutil mesmo, muito sutil. Então, isso também foi muito bem explorado, porque eles não poderiam colocar já de cara que tipo, eu sei que você quer fazer macaco, eu sei do seu plano e tal, não. Quando foram mostrar bem sutilmente, né, que ele tinha algum poder relacionado, ele falou, todas as vezes eu conversei com você, você me falou esse plano, mas eu nunca soube o que era. Então, ele fala mais ou menos nessas palavras, mas bem subliminarmente. Então, você acha... Eu mesmo, na hora, achei que foi erro de tradução, cara. Porque eu falei, como assim, cara? Ele já conhece, já sabe o plano dela? Ele já conversou com ela, já? Eu achei erro de tradução. Porque só foi naquela vez, né? Que ele falou algo meio que como se ele já soubesse. E, na vez do cavalo, ele meio que falou como se ele estivesse lendo o pensamento do cara, né? Então... Eu achei que aquilo foi... Era o poder dele várias vezes, né? Você vai criando um mistério. Você vai criando um mistério e vai achando que o poder dele é diferente todas as vezes. Isso eu achei interessante também. Que é eles conseguirem esconder o poder dele até o final. Você ficar pensando, porra, qual que é o poder desse cara? Qual que é o poder desse cara? Mas, a partir do episódio dos irmãos, do flashback dos irmãos, as soluções para as batalhas eu achei que ficou paia, cara. Eu fiquei decepcionado. Principalmente porque eu esperava muito do... Tanto do coelho quanto do boi. E no final aconteceu aquilo. Eu achei aquilo como um descompreendimento. Cara, nossa, bicho. 12 episódios, cara. Sei lá, 10 episódios foram pra hypar o boi. E ele morre daquele jeito. O importante é que são só 12 episódios e que a perca de tempo foi mínima. Mas a história é essa mesmo e... Comentários finais e... Recomenda? Vale a pena assistir? Eu acho que vale, mas eu creio que ele é só um anime bom. Ele tinha potencial pra ser um anime muito bom, foda, né? Aquele que você vai lembrar. Mas pelas péssimas decisões ao final dele, ele não vai ser um anime que você vai lembrar e recomendar pros outros a ponto de falar, cara, esse foi um dos melhores animes que eu já vi. Vai ser só um anime que você vai falar, cara, vê o Junitai, esse é um anime legalzinho, final é meio mais ou menos, os episódios finais são meio mais ou menos, mas vale a pena ver, né? Eu acho que ele é esse tipo de anime. Eu considero ele um anime mediano. Pra quem gosta de batalha, de um anime estilo Battle Royale, ele pode ser até bom, pode decepcionar, porque o final realmente, pra mim, o final cagou o anime inteiro. O episódio em que o coelho se mata pra controlar o cadáver dele mesmo, pra mim destruiu todo o enredo. Eu parei de... É aquela cena em que te desliga, sabe? Você tá assistindo uma história, você tá dentro, você tá vendo os personagens. Aí na hora que acontece uma coisa dessa, você... Ah, é, eu tô vendo anime. E eu não... Desliguei, pra mim não era personagem mais. Pra mim eu tava assistindo um desenho que tava passando e... Não tô nem aí pra esses personagens. Foi uma cena que pra mim apagou. Porque os outros errinhos até eram relevantes, mas a cena do coelho se matando pra controlar o corpo dele mesmo, pra mim destruiu todo o anime. Eu acho que foi uma jogada sem sentido pro que foi apresentado até então. Foi. Eu não recomendo. Pra mim, quem assistiu ele, não perdeu tempo, porque é sempre um anime a mais, é uma história a mais que você vê, você pega coisa. Tem algumas tramas que eu gostei muito. O poder mesmo do rato, eu gostei demais do poder do rato. A história do flashback do Guerreiro da Ovelha, eu achei ela muito interessante, porque mostra, tipo, um cara que já foi muito bom no que faz, e simplesmente o povo não acredita nele porque ele ficou velho e... Foi um cara que ganhou o Juni Taisen com astúcia, né? Ele usou força bruta. Isso. Pra mim foi um anime mediano, com algumas histórias boas, um final decepcionante, que caso a pessoa goste desse estilo Battle Royale, recomendo assistir. Se não, não precisa. Não precisa perder tempo com isso. E vale lembrar que, apesar dele ser um Battle Royale, as lutas, elas têm lutas, só que você vai percebendo que ao longo delas, elas são rápidas, as pessoas morrem de maneiras, eu não vou dizer bobas, porque tem algumas mortes que são boas, né, morreu de um jeito aceitável. Mas ao final, né, tem aquelas mortes bobas lá, idiota lá, que realmente, né, puta que pariu. Mas ao começo, por exemplo, vou citar novamente aqui, como a macaca morreu, né, e como o boi levou... Ele, na verdade, nem levou a espadada da mulher, né? Ele só foi pego por ela, né? Isso, ele só foi imobilizado. Ele morreu pela bomba do rato. O rato apareceu do nada com a bomba e sabia o que ia acontecer, só com a bomba e o jogo. Então, só a morte aí da macaca e também a morte do próprio ovelha, né? Porque ele menosprezou a tigre e ela se mostrou muito forte. Tem vários momentos bons, assim, momentos, trechos interessantes. Mas não vale a pena 12 episódios pra ver ceninhas interessantes. Eu fiquei triste porque, assim, tinha hype demais e aí depois faz aquilo. Assim, se você tem muita expectativa, quando você vê um anime você tem muita expectativa, é bom você não ver ele porque você vai começar a querer de mim. Talvez, entendeu? Talvez a experiência de assistir ele todo de uma vez seja melhor do que a experiência de ver um episódio por semana. Porque um episódio por semana você cria teoria. E quando vê que teorias não são concretizadas e que qualquer pessoa teria feito algo melhor do que o que realmente aconteceu, é meio decepcionante. Eu acho que a experiência de assistir tudo de uma vez possa melhorar um pouco ele. Eu não vou assistir ele novamente, porque não tem como, né? A gente já viu ele com a experiência de um episódio por semana. E não precisa. Sim, se ele fosse um anime que refletisse muita coisa, eu acho que valeria a pena ver e tal, se ele fosse realmente muito bom, né? Mas não é o caso, né? Então, é aquele anime que você vai ver uma vez. E esse é o anime, então? Juni Taisen. Juni Taisen. Esse aqui foi o nosso primeiro podcast de teste, né? A gente espera que vocês tenham gostado. E a gente tá pensando, talvez, fazer o próximo de Recurators, que foi o anime da temporada retrasada, né? Isso, ele foi de 2-core, ele terminou na temporada passada. Na verdade, ele terminou na temporada retrasada, né? Abril. Ele começou em abril. Então, eu vou... organizar aqui com o Arthur, né? E a gente vê que dia que a gente lança o de Recreators, que eu acho que é um anime que a gente pode falar que também vai na mesma linha de Junie Tyson, né? Que pode ser um anime muito foda. Você vai ver, cara, esse anime tem potencial. E aí a gente pode falar se ele realmente foi um anime que hypou demais e cumpriu o que deveria, o que pode ter faltado nele. Porque eu acho que vai na mesma linha que o Junie Tyson poderia ter sido. O que, que você acha? A gente pode comentar dele, né? Isso, pode. Acho e já ele... dando spoiler, a gente tem opinião conflitante aqui, porque um de nós gostou e o outro não gostou tanto assim. É, isso. Tanto nesse quanto no Recreators. Vai inverter, na verdade, eu acho, em Recreators, hein? Vai inverter. Mas eu ainda acho que... Quando a gente for falar de Recreators, vocês vão entender uma coisa muito foda, que eu acho que, assim, é muito bom em um anime, que é crossover, cara. Que eu acho que também seria um tema pra podcast, que crossover bem feito, cara, é lindo, maravilhoso. E Recreators, cara, ele fez, isso eu tenho que admitir, os crossovers foram legais. Mas, vamos falar isso no próximo podcast. Então é isso aí, a gente se despede aí, espero que vocês tenham gostado e aguardem o próximo. Até o próximo. Beleza, falou.